Nossa, não tem? Beleza. Que clãs eu tenho aqui? Um escorpião, uma fênix e um caranguejo. Calanguejo. Um calanguejo. Um calango. Um calango. Um calanguinho, um calanguinho. Você podia ter a desvantagem em falar como cebolinha, né? Ia ser legal. Aí. Dá pra você colocar ajustes aqui, eu acho. Esses ajustes é só pra etiqueta quando você tem três aqui, ó. Ah, Etiqueta tá. em corte. Ok. Beleza. Bom, vocês são magistrados Esmeralda, tá? Vocês quatro são magistrados Esmeralda. Quatro porque o Brad chega daqui a pouquinho, né? Tem um que tá no banheiro. É, tem um que tá no banheiro, beleza. O que significa isso? A gente é PM, porra. Se, não, mais que isso. Vocês são o FBI. Mais que isso. Vocês são a Polícia Federal. Mais que isso. Vocês são a Receita Federal. É como se vocês fossem o próprio leão do imposto de renda. Tá, Tá? porra. Vocês têm autoridade em todo o império para investigar, caçar, prender, executar. Certo? E também para coletar impostos. Gosto dessa parte. É. A principal função de um magistrado esmeralda é coletar impostos. A não ser que ele seja um personagem jogador. Aí ele começa a ganhar outras funções. É, aí não faz isso, que é bom. Vamos jogar uma campanha aqui. Ah, o que que acontece hoje, mestre? Vocês vão coletar impostos. E amanhã vocês têm que coletar Ia ser impostos. engraçado, né? Ficar indo de porta em porta, né? Viu? Dá os impostos, vamos só fazer isso, né? Esse é o Exatamente. cúmulo da falta do que fazer. Impressionante. Mas é bom que quando o mestre não prepara a sessão, o que vocês vão fazer? Coletar impostos. Coletar impostos, boa. Ai, ai. Bom. Oi. Vai lá. Vocês estão coletando impostos. Final do outono já, certo? Vocês já estão quase chegando no inverno, que é onde todas as atividades do império cessam completamente por conta do frio, porque neva pra caralho, e aí não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr, né? Então tudo cessa. E vocês estão fazendo a última coleta de vocês antes de vocês finalmente poderem regressar até a capital do Império, Otozan Uti, para levar os impostos coletados para que eles possam ser contabilizados e depois redistribuídos aos clãs, às províncias de todo o Império. Ok? Deixa eu ver o que é o G2 aqui. Que eu acho que o G2 é um bom lugar para começar. Deixa eu ver em que cidade vocês estão. G1, G2. Ok. Vocês estão num castelo chamado Kosaten Shiro. Kosaten Shiro. É um ca... Não, errei. Para de rir dos nomes! É, esse jogo é um jogo que não dá pra jogar muito sério, cara. É difícil. Vocês estão numa Tem que gostar cidade. muito da. Vocês estão numa cidade, tá? Gente tá no Kosaken Shiro? Não, vocês estão no Palácio das Sete Dobras. Fala assim de um gordo. Vocês estão no Palácio das Sete Dobras, que é um palácio da família Doge, no clã da Garça, que fica numa região costeira, fica próximo do mar, certo? E ah, é um local onde são treinados os cortesãos Doji. Um lugar onde são treinados os cortesãos Doji, certo? E vocês estão ali para fazer a coleta de impostos tradicional. Vamos começar uma preparação da sessão. Fica quieto. Só que enquanto vocês estão passando os dias no palácio ali, né, fazendo toda aquela etiqueta com o daimyo local, e daimyo é o chefe, o dono da bagaça, né, e aguardando as coletas dos impostos, tudo, né, e na verdade percorrendo algumas cidadezinhas próximas ali, tá, para fazer essas coletas. E quando vocês já estão praticamente se despedindo para voltar para Otosan-uchi, para a capital, o daimyo local, o doji... Daimyo, o que que é mesmo? Desculpa. O daimyo é o senhor do castelo, o senhor feudal. O senhor do castelo, tá. Isso. O doji Hoshimitsu, ele que é o daimyo... Na verdade, não é nem daimyo, ele é magistrado-chefe da cidade. Foda-se o que ele é. E... ele chama vocês para uma conversa num salão reservado no palácio. Certo? Um mensageiro dele vai e aborda vocês no local onde vocês estão hospedados. Né? Enfim, nas poucas horas de lazer que vocês têm antes de cumprirem com a tarefa de vocês, um mensageiro chega e fala: o meu senhor, o Lorde Hoshimitsu, Doji Hoshimitsu-sama, pede para que vocês vão conversar com ele no palácio. Entregam uma carta para vocês. Certo? É um pergaminho enrolado. Entrega na sua mão. Posso informar ao meu Lorde que vocês comparecerão à reunião que ele solicita? Claro, em alguns minutos estaremos lá. Ah, muito obrigado. A gente, quem tem um que é o... entre aspas, o líder, que é o porta-voz, que fala, quem que seria, não sei. Eu. Do nosso grupo aqui, assim. É você, Tan? Seria o cortesão, na verdade. É, na verdade seria o cortesão, né? É que na ausência de um cortesão... E a Tam é cortesão ou não? Ah, ela é Shugenja. É, tá mais próximo do cortesão do que vocês, que são buchis, né? Então é isso aí. Então é isso aí, ela que comanda, então. É isso aí. Então, beleza. Vou abrir a carta e ver o que... Ok. A carta diz o seguinte: nobres magistrados de Esmeralda, que cumprem a manda do imperador, suas nobres tarefas em minha província, solicito de vocês ajuda para uma investigação. Por favor, me encontrem no salão de reunião do segundo andar do Palácio das Sete Dobras, às 16 horas, tem até nome para as horas aqui, não vou buscar isso agora, mas às 16 horas de hoje, para conversarmos durante o chá. Ok, eu passo o pergaminho para eles, mostrando. Tem um agradecimento e assinatura dele. Ok. Eu mostro para a galerinha, para ele quer realmente falar com a gente. Na hora do chá. Na hora do chá. Chá. Chá. Beleza. Tem um tempo aí até as 4, né? Tem um tempinho até as 4 horas. Tá, vocês têm cerca assim, de uma meia hora, mais ou menos, até o horário da reunião. Vocês querem fazer alguma coisa nesse meio tempo? Eu quero treinar. Dá pra treinar uns catar, mas ficar treinando lá. Só pra... Dá pra treinar, sim. É, eu vou ficar treinando enquanto não dá essa reunião, então. Ok. Você não vai feder pra reunião, né, Trump? Hã? Você não vai feder pra reunião, né? Não, eu vou tomar um banho antes. Deve ter uma banheira, essas banheiras que você entra pelada, as meninas vêm lavar o cê, não tem? Essas coisas? O que as meninas vão lavar o cê? Que isso? Ele tá achando que ele tá no... Calma, é Rokugan, é assim, Grécia antiga. É que assim, eu meu conhecimento de cultura japonesa é zero, velho. Então eu não sei nada. Nada. Eu nem gosto de cultura japonesa. Na cultura japonesa ninguém te dá banho, Trump. Você toma o seu banho. Exato. Na não, verdade... mas tem aqueles lugares que você entra, casa de banho, não tem? Tem sim. É, eu inclusive, eu vocês têm um espaço reservado pra vocês. Né? Certo. Ô, Jeff, a armadilha é uma perícia que a gente tem que colocar, adicionar, né? Qual? Armadilha. Armadilha? O que você quer armadilha? Eu acho que é uma ênfase. De caça? Não, tem não é? Aqui minha armadilha, não tem nada entre parênteses. Eu acho que a ênfase estaria entre parênteses aqui na ficha. Caramba, perícia armadilha? Acho que não existe isso. É, armadilhas. Porque embaixo do chá na ficha, ele tem um quadradinho que eu posso adicionar uma... Ah! A sua ficha tá com aquela tradução maluca, né? Não! Onde você tá vendo a armadilha aí? Não, não, ele tá fazendo. Na ficha pronta. Ah, na ficha pronta? É. Qual que é o seu. Que página que tá a sua ficha? Que estranho. 19. Que esquisito. A armadilha não tem essa perícia. Nem ênfase de caça tem. Então, a armadilha está aqui 2. Level 2. O 2 eu acredito que seja a escola dela. É o treinado, né? O nível treinado dela. Armadilhas, não existe essa perícia, mano. Tá depois de investigação. Que tá na ficha, tá na página 19, que é o Hiruma Batedor, Hiruma 3, nível 3. Então, engraçado, não tem essa perícia, armadilha. Esse cara deu uma viajada nisso aí. Aí não sei se seria ênfase. Troca por uma outra perícia aí. Não, não tem nem ênfase. Talvez ênfase de caçar, mas não tem. Ah, tá, pera aí. Que classe que você pegou? Você pegou um batedor Hiruma? Então é conhecimento armadilhas. Ah, tá, porque só botou armadilha, não botou conhecimento na frente. É, faltou conhecimento. E subtipo armadilha, porque daí... É, subtipo isso, armadilha, né? Subtipo, não ênfase, é subtipo. Ah, aí tá. Sim. Então, conhecimento 2, subtipo... Isso, beleza. Bom, então, como que é seu nome, Tamps? Normalmente é assim, é Bayushi alguma coisa, tá? Os nomes. É o nome da família, depois o nome próprio. Ah, é? Então eu coloquei errado aqui, então vou mudar aqui. Pera lá. Eu também nem mudei o nome também, irmão. É Hanzo Bayushi. Normalzinho. Ok. Todo escorpião tem Bayou um ranzo? Ranzo? É. Tá trolando. Por que, que todo escorpião tem um ranzo? Fala pra mim, mano. Porque Hattori Hanzo foi um forjador de espadas envenenadas famoso no clã do escorpião. Pronto. É por causa do escorpião, só peguei por causa disso. Como assim por causa do escorpião? Tem alguém chamado Hanzo no escorpião? Tem, é o do escorpião do Mortal Kombat. Ele chama Hanzo Hasashi. Ah, tá explicado. Será que é por isso também? Deve ser por isso que o Rodrigo escolheu chamar Hanzo também. É porque o Rush, ele joga, ele conhece com a gente, ele é um Scorpion e o nome dele é Hanzo. Ah, tá explicado então. Tá explicado aonde que veio. Eu achava que fosse o Hattori Hanzo, cara. Olha que viagem. Bom. A não ser que o Lemon pegou por causa disso, né? Mas o meu é por causa disso. Ah, sim. Não, eu acho que o dele deve ser também. Deve ser um nome comum nos... É. Bom. Todo mundo chama Hanzo, né? Todo mundo chama Hanzo. Não tem problema de identificação. É verdade. É meu primo Hanzo. É meu tio Hanzo. É tudo certo. Tá com preguiça de fazer escrever o nome. Pai, é Hanzo. É homem? É Hanzo. Tá que nem aquela piada dos migrantes, né? Dos refugiados. Como é que é seu nome? Raimundo José. Ah, como que é o nome do seu filho? É Raimundo Maurício. E o nome da sua filha? É Raimunda Maria. E o nome do seu outro filho? É Raimundo Plínio. E o nome do caçulinha? O cara ficou bravo que tava fazendo esse monte de perguntas. Não responde não, mundinho. Tá. Atuação, astúcia. Bom. Esse é o nível do dado. Hanzo, você treina um pouco de kata ali, sem se exaltar muito, tá? Faltando uns 15 minutos pra chegar. Quer entrar com nós aí? Jogar um one shot aí? Faltando uns 15 minutos para o encontro com o Daimyo. Você vai, toma um banho e se prepara. E aí vocês vão pro encontro com o Daimyo, com o Doji Hoshimitsu. Beleza? Beleza. Tá. Quando vocês chegam, vocês são conduzidos para o interior do palácio por alguns budokas, que são os guerreiros que servem, né, os camponeses, na verdade, que eles servem como guerreiros num castelo, alguma coisa assim. Tem os Budokas, que eles servem definitivamente, e tem os Ashigarus, que eles são alistados assim pra... vai ter uma guerra. Sai catando uma galera aí, dá lança e espada na mão deles e põe pra lutar. Tá? Então vocês são recebidos por alguns Budokas na entrada do castelo, e rapidamente vê um cortesão e conduz vocês até o salão onde o Lorde vai recebê-los. Certo? Vocês chegam, vocês são colocados nesse salão, é um salão quadrado de 6 metros por 6 metros. Vocês ficam enfileirados ali praticamente no centro do salão, e mais aos fundos do salão tem um degrau que é mais elevado do que o piso onde vocês estão. Depois que todos vocês estão reunidos ali, todo mundo em posição do 6A, certo? Chega o senhor, né, o Doji Hoshimitsu. Ele vem chegando por uma entradinha lateral, tá? Aquele chapelão compridão japonês no alto da cabeça, aquelas roupas todas rebuscadas, cheias de faixinhas penduradas ali para denotar a posição superior dele na hierarquia Rokugane, certo? Ele chega, cumprimenta vocês, e aí ele senta em posição do 6A. E aí, depois que ele cumprimentou vocês, fez o os, né? Aí ele fala pra vocês com uma voz calma, tranquila: sejam bem-vindos novamente ao meu palácio. É uma honra poder ter a presença de todos vocês, nobres magistrados, aqui. tem um passarinho concordando aqui. A honra é nossa de estar aqui, usufruindo da sua enorme hospitalidade. Me sinto honrado com suas palavras. Não sei seu nome, Sam. E Sawa-san tá bom. Bem, pedirei para que nos sirvam um chá, então, enquanto apreciamos o chá, discutiremos a tarefa de urgência que eu tenho a honra e a vergonha de pedir a vocês para realizarem para mim. Aí vem os servos, eles vão trazendo, vão colocando na frente, diante de vocês, uma mesinha para cada um de vocês. Na verdade é um banquinho, que vocês estão sentados no chão, certo? No chão mesmo, no chão de tatame. O Daimyo, ele está sentado numa almofadinha, num chão de tatame, num degrau mais elevado que o de vocês. Na frente dele também é colocada uma mesinha, e aí é servido chá para cada um de vocês. E aí vocês vão, tomam o chá, tá? Durante aquele momento que vocês tomam o chá, é um momento de completo e absoluto silêncio ali dentro, certo? Depois que vocês tomam o chá, apreciam o chá, ele é amarguinho, não tem açúcar. Depois que vou ter caindo coisinhas em mim. Depois que vocês tomam o chá, os servos vêm, recolhem as tigelinhas, né? E aí o Daimyo, ele volta a falar. Bem, eu recebi uma mensagem de um vilarejo não muito distante daqui. Um pequeno vilarejo agrícola chamado Mushimura. Lá existe um samurai muito honrado, de nome Takashi, que foi designado para administrar esse vilarejo. E ele me enviou uma mensagem preocupante. Eu peço que vocês avaliem, por gentileza. Ele dá uma batida de palmas, vem um servo trazendo uma bandejinha. Na bandejinha ele mostra pro Daimyo uma carta. O Daimyo aponta para vocês, faz um gesto assim, meio displicente com a mão, né? E aí o servo ele vem assim, curvado, e traz naquela bandejinha a carta para vocês. É um papelzinho pequeno, tá? Minúsculo assim, ó. Que tem 3 dedos no máximo de comprimento, tá? Um rolinho enroladinho. E aí o servo ele vai e oferece assim para vocês, curvado, sem olhar na direção de vocês. Eu olho pro Daimyo, peço licença, e pego... Ele assente com a cabeça, faz um gesto com a mão. Pega o papelzinho. Você pega o papelzinho, tá? Mas você fala pra mim. Desenrola o papelzinho, tá? E no papelzinho tá escrito em letras garranchadas, tá? São kanjis, tá? São letrinhas japonesas, tá? Os símbolozinhos japoneses, tá? Só que são kanjis, assim, escritos à pressa. Porque o Rokugane, até para ele escrever, né, a escrita é um ritual. Tá? Isso tem que ser feito com calma, com paciência, com esmero. Mas ali não, foi escrito às pressas. Certo? Você nota que o último dos kanjis, o pincel que escreveu ele, puxou assim meio de lado, até confundindo, quase que dá a impressão de que é um outro kanji. Mas você nota que a pessoa que estava escrevendo ali deu uma escorregada no pincel. E está escrito a seguinte mensagem: preciso de ajuda. Envie reforços rápido. Você lê isso em voz alta ou em voz baixa? Pra mim, ok. E faço papel do lado. Ok. Vocês vão pegando de um em um então e vão lendo essa mensagem. Preciso de ajuda, envie reforços rápido. O Hoshimitsu, ele fala: bem, essa mensagem me foi enviada por um pombo correio que veio de Mushimura. Takashi, o administrador local, enviou essa mensagem, como vocês devem ter percebido, escrita às pressas. Algo grave deve estar acontecendo em Mushimura. De modo contrário, Takashi-san não teria enviado essa mensagem para mim. Infelizmente, a maioria dos meus magistrados que poderiam investigar isso estão no extremo oposto da província, caçando alguns bandidos que tentavam saquear as colheitas das vilas menores. E os demais que permaneceram no palácio estão se preparando para um festival que ocorrerá aqui na próxima semana. Eles estão cuidando dos preparativos, de modo que eu não tenho como dispor deles. Mas é uma feliz coincidência, providência das fortunas. As fortunas são como eles chamam os espíritos, tá, Tamps? Eles são shintoístas, então eles acreditam que existem espíritos em tudo. Tem o espírito na água, tem o espírito da pedra, tem o espírito da montanha, o espírito do pé da alface. Só não tem ainda o espírito da ejaculação precoce. Mas eu soube que eles vão providenciar isso rapidinho. Trunts. Tem que ser espírito das piadas de tiozinho também, tem. Oh, isso aí é meu Brooks, irmão. Meu Brooks? Mel Brooks. Só não tem um Brooks de ejaculação precoce, mas eles vão acabar rapidinho. Isso daí é meu Brooks. Mas esse problema vai acabar rapidinho. Bom, foi uma providência das fortunas que vocês estejam em nossa província, justamente nesse momento de necessidade. Olhada com meus amigos do lado assim, pra ver se eles concordam. Uhum. Eu não sei. É que assim, ó. Eu pensando aqui, né, na minha mentalidade de um cara que nasceu desde pequeno nesse mundo, que sabe o que se passa, é normal esse tipo de atribuição, esse tipo de pedido? Normalíssimo. Normalíssimo. É mesmo? Então, tipo, vamos lá ver então isso aí. O cara é o prefeito aí, vamos lá ver. Normalmente, o que, que um cara faria numa situação dessa? Um daimyo faria numa situação dessa? Pegaria os soldados dele e mandaria investigar. Como ele falou que não tem, né? Então, mas os soldados do cara, o que eles vão ser? Vão ser soldados. Jamais serão samurais. Vão ser, a maioria dos soldados que ele vai ter vão ser plebeus, para os quais foram dados treinamento e uma espada na mão. Mas eles não são samurais. Uhum. Quando eu falo samurai aqui, sim, é classe social. Existe a plebe, existem os servos, existem os samurais. Acima dos samurais existe a família imperial, e acima da família imperial, o próprio imperador. Então vocês são a elite aí. É os burguês safados. Os burguês safados. Pode crer. Então, só para eu entender, assim, tipo assim, se a gente recusasse essa oferta dele, não daria nada para nós, por exemplo. Se vocês disserem para ele, não, nós não podemos porque nós temos uma missão, blá blá blá blá blá, ele vai, ok, entendo, né? agradeço, lamento pelo incômodo, blá blá blá. Né? E assim, nível de hierarquia, teoricamente, vocês estão até acima dele. Certo? Então, normalmente, o que o cara faz? Ele manda os próprios soldados deles. Tá? Só que os soldados deles não são qualificados para investigação, para esse tipo de coisa. A não ser os samurais de confiança. Que, segundo ele, estão cumprindo alguma missão. Uhum. Certo? Então, normalmente, o que o cara faria? Mandaria os próprios soldados, liderado por um samurai de confiança, ou um grupo de samurais de confiança. Certo? Se o cara não tem esse recurso para dispor no momento, ele poderia chegar a pegar alguns samurais que não estejam a serviço dele, direto no palácio, mas que façam parte ali da cidade, tá? De outras famílias, convocar essas pessoas e despachar a ordem para eles cumprirem essa missão. E, em último caso, o que o cara faria seria contratar ronins. Chegar para alguns ronins e falar, ó, tô precisando dessa ajuda aí, você consegue dar um help? Te dou 5 cocus aqui. Te dou 5 moedinhas aqui e você vai lá e faz o serviço para mim. É o que normalmente se faria, tá? Porém, o cara tem a felicidade de ter 4 magistrados esmeralda na cidade dele. Então aí o que o cara faz? Ele esquece todo o restante e aí ele pega a elite, que seria a elite dos samurais que tem no império, os magistrados esmeralda, e pede gentilmente para que eles façam esse trabalho por ele. E é o que ele está fazendo. Se vocês tiverem algum motivo forte para recusar, vocês podem até recusar. Aí não tem aventura. É, então, não. Vai. Embora e já era. É isso aí, tchau pra vocês, tchau. Vamos lá, vamos continuar pegando imposto. É. Eu consinto, exatamente. Exato. Porém, vocês podem também argumentar com esse cara. Entende? Porque vocês são magistrados a serviço do campeão Esmeralda. É como se vocês fossem o FBI da parada. Tá? Vocês são investigadores, vocês cobram impostos e vocês têm um chefe de vocês que é o campeão Esmeralda, que é o guarda-costas pessoal do imperador. Mas, além disso, vocês estão a serviço dos seus clãs e das suas famílias. Se vocês desejarem, vocês podem também conversar com esse cara para barganhar algum benefício, alguma coisa. Isso também é uma coisa válida. Certo? Eu sou de poucas palavras. Fala, Gui, beleza? Tá ouvindo? Tá mutado. Opa, tô sim. Tava beleza? Fazendo outras coisas. Tranquilo. Ó, dá uma olhada aí no grupo do WhatsApp. Eu mandei um PDF. Nesse PDF tem 156 páginas de personagens. Escolhe um nível 3 ali. E boa. Opa, nível 3, hein? Nível 3. Boa, né? Gostei disso aí também. Ô, Jeff, e a gente ali, a gente se conhece bem, né? Um, a gente confia um no outro aí, né? Ah, sim. Imagino que a gente já tem não. Nível 1 aí. Mano. Ah, é, vocês... Com o Bayushi não dá, né? Não, mas a questão é... Eu não sei, cara. Me desculpa. A gente tenta confiar em você, mas... Ô, Tamps. Eu te peço desculpa. Não, ajuda. Pensa em vampiro. Essa tá zoando. Vampiros de clãs diferentes. Você é o Tremer. Sim. É, você é o Tremer da parada, boa. Vocês confiam, mas desconfiando, sabe? Sim. Vocês estão juntos. Mas assim, ali. Eu confio, por exemplo, a gente vai normal, vamos lá. É isso aí, é nóis, a gente vai de boa, se acontecer alguma coisa a gente cobre um outro, esse tipo de situação, né? Isso, mas você sabe, você é do escorpião, você sabe, por exemplo, que aquele cara parvo do clã do caranguejo, uma hora ele vai dar com a língua nos dentes num momento indevido e vai fazer alguma merda, ou uma hora ele vai ficar mais esquentadinho, né, e vai sacar as armas num momento inadequado. É tipo o que a gente acha dos outros clãs ali que tem na ficha ali, né? Isso. E, por outro lado, você sabe que essa garota da Fênix, né, no momento em que o cara do caranguejo tiver querendo sacar as armas e for preciso isso, ela vai querer vir com um discursinho pacifista, né, e encher o saco e atrapalhar todo mundo. Então é esse nível de confiança e de desconfiança que vocês têm ao mesmo tempo. E todo mundo, por outro lado, sabe que confia todo mundo uns nos outros, mas que em algum momento o escorpião vai picar os caras e falar, ah, eu sei nadar. É isso aí, exatamente. Deixa eu contar pra você a historinha do sapo e do escorpião, você conhece? É, tem aqui no... Eu li aqui na resenha aqui do livro. Ah, tem aí, né? Mas por que me picou o escorpião? Agora você vai morrer também. Eu sei nadar. Esse é o clã do escorpião. E aí, Gui, vai do quê? Calma aí, tem 150 páginas aí pra ver. É só escolher um clã, um papel e lá e catar. Uma dúvida, a gente soma a escola mais o nível da... O nível da perícia e mantém a perícia, né? Não, você soma o atributo. Mantém o atributo. E a perícia e mantém o atributo. É o atributo. Isso. Isso aí. Só pra ficar sabendo, é dois Bushi e a Tamirista de Cortesã? Isso. Bushi Bayushi, Batedor Hiruma e Shugenja Fênix, do vazio. Ah, tá. Beleza, isso vai facilitar. Cada um tá sendo. Cortesão, então, mas... Cada um tá jogando de si próprio. Eu percebi. A Fênix não sai da pessoa, o caranguejo não sai da pessoa. E o Tamps gamou no escorpião de primeira, né, Tamps? E o Tamps é sempre isso aí. Eu vou pegar aqui então um cortesão, mas eu vou ver aqui ainda. Beleza, beleza. Alemão, né? Se não for garça, que é saco. Eu tentando puxar a sardinha pra Garça. Não, Garça é foda. Tô enchendo o saco. Bom. Problema pra você ir na missão, Carps? Hã? Tem problema pra você a gente ir nessa missão? Não. Eu senti que eu concordei, não. Tinha concordado, falei que... Pra mim também não, eu concordo. Vamos lá. Beleza. O Daimyo, ele ainda acrescenta. A missão é muito simples. Tudo que vocês precisam fazer é ir até Mushimura. Conversar com Takashi-san para descobrir o que está acontecendo e o ajudar naquilo que for possível. Peço só que, se possível, o senhor disponha de um mensageiro seu para avisar os nossos superiores que nós vamos nos atrasar. Com certeza, providenciarei isso. E mais que isso, obviamente, seus nomes serão lembrados dentro desses portões. Vocês terão o favor de meu senhor aqui. Muito honrados com você. Pode ir, pode ir. Pode não. Você tá mandando o bichinho subir em cima de mim, não. Já cagou na minha perna esse porra aqui. Não, a Suelen, que eu desliguei a câmera, que ela tá aqui. Ah. Manda abraço pra ela. Pode deixar. Manda um abraço pra você, senhor. Deu, hein? Obrigado. Ai, ai. Esse bicho não gosta de limpeza, isso. Bom. Daimyo, é da magistrado, né? Ele agradece, então, bom. Fico muito agradecido e muito honrado por vocês poderem me providenciar essa ajuda. Então. Eu providenciarei cavalos, então, para que vocês possam partir para Mushimura e suprimentos para a viagem até o local. Todos os custos serão... encargo de minha casa. Não se preocupem com isso. Precisam de algo mais? Acredito que não. Só isso aí. Beleza. Vocês não querem perguntar nada pro cara, só isso e vão pra missão? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele. Então faça. Takashi, né? É o nome dele, né? Hoshimitsu. Hoshimitsu. Eu chamo de senhor, vai. Ô, senhor. Sim. Qual é a função do Takashi lá nesse local onde ele está? O que pode nos aguardar lá? O que nos espera lá? Bem, da parte de Takashi. Nada que possa surpreendê-los. Eu não conheço muito bem pessoalmente Takashi-san, mas o que eu sei é que ele é um samurai muito honrado, muito fiel ao código. Quando ele fala o código, imediatamente vem à mente de vocês o código do samurai, o Bushido, que são as 7 virtudes do Bushido, né? Coragem, honra, lealdade, compaixão, sinceridade. Eu sempre esqueço uma. Enfim, tá aí no livro, só procurar. Só procurar. Ele é muito fiel ao código, ele é um samurai muito honrado, Takashi-san. Ele infelizmente perdeu a esposa. Ela adoeceu no alguns invernos atrás e faleceu. E ele pediu para ser designado para alguma cidade mais remota, menor, para que ele pudesse viver o seu luto em paz e solidão. E assim ele foi designado para administrar o vilarejo de Mushimura. O pouco que eu posso dizer de vocês é que Takashi é um homem muito honrado, muito nobre. Alguém que busca a paz. Quanto à situação que ele está vivendo, infelizmente, a única informação que eu tenho é essa mensagem escrita, aparentemente, às pressas que ele enviou. Apenas pedindo reforços, pedindo ajuda. Infelizmente, não tenho mais qualquer outra informação para lhes dizer a respeito. E aí, que mais? Perguntem. Minha dúvida era só essa mesmo. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas é mais relacionada ao mundo mesmo. Posso perguntar? Pode, claro. É assim, ó. A gente é samurai, então a gente tem orgulho de ser samurai, correto? Certo. Então a gente vai sempre mostrar que a gente é samurai, correto? Exato. Por exemplo, eu, né? Eu não poderia... eu vou vestir aqui um negócio cinza que cobre a minha vestimenta. Se disfarçar? Isso é um... Nas suas perícias, tá? As perícias nesse jogo elas são distinguidas em alguns grupos. Você tem as altas perícias, que são as perícias nobres, que os samurais utilizam. Uhum. Você tem as perícias mercantes, que elas não são tão nobres, mas o Império enxerga elas como necessárias, certo? E os comerciantes, geralmente do povo, utilizam essas perícias, mas alguns samurais também. Vocês têm as perícias bugei, que são as perícias dos guerreiros. São nobres também. E vocês têm as baixas perícias, que são as perícias desonradas, tá? Por exemplo, furtividade é uma perícia baixa. Se você usar ela, você perde honra. A menos que você use furtividade para se esgueirar, para se mover silenciosamente, entendeu? Nesse caso aí, seria um uso de furtividade com ocultação, por exemplo. Seria um uso de uma baixa perícia para não mostrar que eu sou... de honra. Isso custaria pontos mas de honra. Mas dá pra fazer isso, mas eu perco honra, demorou. Era só isso que eu queria saber. Beleza. Mas você já não se mostra, velho. Você usa máscara. Não, sim, mas é que justamente, mas a questão não é mostrar, a questão é mostrar quem eu sou, porque a gente não sabe o que tá acontecendo nessa cidade. A gente vai chegar lá de peito aberto, tudo samurai aqui. Se um samurai já tá em perigo, a gente vai chegar lá, mais samurai. A gente não sabe o que pode esperar a gente. Às vezes a gente vai ter uns caras bandidos que tomou conta da cidade que não gosta de samurai. A gente vai chegar lá de peito aberto, os caras vão cair matando em cima da gente. Pelo menos se a gente fosse disfarçado, eu pensei aqui, é mais tranquilo, entendeu? É possível vocês fazerem isso. Mas aí que tá o lance do jogo, tá? Você tem todos esses limitantes que te seguram a tomar certas ações. Mas em determinados momentos você vai ter que tomar essas atitudes ao custo da sua própria honra. Entendeu? Entendi. É mais ou menos tipo humanidade, fome no vampiro. Sim, sim. Tá, você vai viver com esse eterno dilema aí. Em algum momento você vai falar, foda-se, eu vou ter que perder minha honra. E vai se sentir mal por isso. Porque a honra é uma medida interna do samurai. O samurai se sente desonrado. Alguns ao redor podem saber qual que é o nível de honra dele e olhar torto pra esse cara. Mas ela é, acima de tudo, uma medida interna. Você sabe que você se desonrou. Beleza. Por isso que algumas pessoas querem jogar de aranha que fala foda-se pra honra. Mas foi só um adendo, vamos lá. Não, então é isso aí, vamos normalzinho mesmo. Vamos ver o que tá pegando. Beleza. Bom, o administrador, né, o magistrado aí, ele fornece então para vocês os suprimentos necessários para viagem, cavalos para vocês viajarem, deixa os cavalinhos normais de vocês descansando aí, tá? E fornece um mapa para vocês, indicando onde que fica a cidade. Mas é bem simples chegar, porque todo o Império ele tem estradas bem feitas, tá? Embora elas sejam a maioria delas estradas de terra, tá? O Império todo ele é bem interligado por estradas. E aí indica para vocês uma estradinha lá de terra batida, certo? Árvores cobrindo a maior parte do caminho. E aí vocês seguem em viagem para essa pequena vila chamada Mushimura. Bom, vamos. Ai, filha da puta. Ai! Porra de bicho. Sai daí. Você não vai comer o fio do meu fone de ouvido, seu desgraçado. Eu mato você, seu peste. Deixa eu ver se tem uma Yume coisa. Arco longo ou curto? Como é que é? Yume é considerado arco longo ou curto? É curto. O arco longo é o Daikyu. Tem o Hankyu, que é um arco médio. E tem o Daikyu, que é o arco longo. Deixa eu ver se tem um mapa dessa cidade. Mushimura Map. Tem. Tem um mapinha aqui. Olha que bonitinho. É uma mini vila. Abrir mais uma nova guia. Vou carregar aqui pra vocês. Então, no Roll20, o mapinha. Já escolheu aí, Gui? Já. Ah, legal. Tô fazendo aqui a ficha. Beleza. Vai ó. Ser o quê? Vai ser o quê? Deixa o Jeff ver aí e introduz no, na cena. Calma que eu tô fazendo das perícias pra definir o foco. Ah, tá. Bom, vai fazendo com calminha aí, de buenas. Calma, que merda. Ele quer descer lá pra zoar tudo o mapa na tela. Vocês estão vendo o mapa aí na tela já? Sim. Não, deu uma ampliadinha. Agora aí, tá grandão. Aí. Agora tá grandão, dá pra ver aí, né? Ó, os números estão meio desfocados, mas acho que dá pra enxergar aí, né? Tá vendo ali que onde bom. Tá marcando 1? 3, 2, 3. Onde tá marcando 1 aqui embaixo, ó. Aham. Uhum. Essa é a entrada da cidade ali. Tá? Uma vilinha bem modesta, uma vilinha simples, uma vilinha pequena. Certo? Tem uma floresta aos fundos dela, um bosque bem fechado. Tá? A trilha que vocês estão percorrendo termina nessa vilinha. Tem um rio que passa próximo ali. Cerca essa vila, é um murinho baixo de pedra. Cerca ela, que tá marcado aí ao redor. Não, não tá. É, ele tá delimitado aí ao redor. Esse traço cinza que tem aí ao redor da cidade. É um muro de pedra baixinho que cerca e protege ela. Tá? Depois de 4 dias de viagem, a viagem é tranquila. Certo? Já tá começando a esfriar, porque vocês já estão chegando praticamente no final do outono, né? Já quase chegando no inverno, então vocês já estão ansiosos por retornar a Autossan Uti, a capital. né, entregar os impostos coletados e ir para a corte de inverno ou ir descansar, certo? Ter umas férias aí de 3, 4 meses praticamente. O duro é saber qual personagem de quem aqui, porque vocês não colocaram os nomes. Ô Jeff, eu tava olhando aqui na minha aquela rolada que eu fiz ali. Por que que tem 11 e 17 no dado se eu tô rolando um D10? Porque o dado explodiu. Teve dado que tirou valor 10, aí você rolou de novo. No primeiro dado rolou um 1. Então ele já e no outro dado rolou um 7. Isso, dado explodido. E já computa. Ah, beleza. Tá? Bom, para quem não quiser fazer a ficha eletrônica aí, e quiser usar só o PDF, tem uma macro, que é só jogar a macro lá no, embaixo dos nominhos e utilizar ela para rolar os dados, tá? Bom, depois de 4 dias de viagem tranquila, tá? No frescor do fim do outono, vocês finalmente avistam a muralha baixa. É um murinho de 1 metro de altura, aproximadamente, tá? Tem alguns pontos que ele atinge 1,20 m, outros que ele atinge 1,5 m, mas é uma mureta baixa que cerca essa cidade, mais para impedir a entrada de animais selvagens do que qualquer outra coisa, tá? É uma vilinha rural, existem algumas plantações ao redor, certo? Dessa vilinha, e vocês notam, assim, a prevalência de parreiras, existem uvas, existem plantações de uvas aí. Tem uma boa quantidade de plantações de uvas que se destaca aí, além daquilo que serve de subsistência para as pessoas. Certo? Ô Gui, durante essa viagem aí, você teve alguma ação? Para caracterizar seu personagem? Já vi aqui o que é. Eu já tô com o grupo ou não? Sim, já tá com o grupo. Vocês são magistrados esmeraldos e receberam essa missão aí de investigar a cidadezinha de Mushimura. Você ouviu mais ou menos aí, né? O samurai administrador local, Takashi, Daidoji Takashi, ele mandou pro cara que contratou, entre aspas, vocês, uma mensagem escrita assim: preciso de ajuda, envie reforços rápidos. Rápido, né? Fez isso às pressas, uma mensagenzinha pequena que foi enviada por um pombo-correio. E tá agarranchada a letra, tá? Então ele escreveu meio que às pressas, essa impressão que dá pra vocês. Então você já tá junto com o grupo, sim. Certo. Então, só para durante a viagem, eu fui deixando pequenos origamis nos pertences de cada um, com mensagens positivas sobre a nossa companhia. Caraca! Tu é o Minutos de Sabedoria em pessoa, não mesmo. Não faça a menor ideia de que família é essa. Bom, vocês sabem que é O ou A? É A. A. A Kakita Silane? Silane. Silane. Kakita Silane. A metade do né? Ela é do clã Garça. E é magistrada, esmeralda, assim como vocês. E vocês sabem que ela é uma... Pode se apresentar. Ela é uma artesã. Ela é muito conhecida por fazer trabalhos de origami e também apresentações musicais. Ela é dançarina. Olha, show de bola. Muito bem. Da hora. Mas você só coloca ou você dá pra nós esses origami? Eu coloco junto com seus pertences. Assim, de manhãzinha, quando todo mundo tá acordando... Isso, depois do almoço e antes de dormir. Já temos a tia do WhatsApp que fica mandando aquelas imagens de bom dia, boa tarde, boa noite no grupo. Bom dia, de cachorro. Até aqui. E a gente tá algum tempo junto, a gente já conhece os hábitos da... Já conhece. Já conhece, sim. Bom, depois de 4 dias de viagem tranquila, agradável, com a Kakita Silane colocando origamizinhos positivistas nas suas coisas, né? Às vezes eu penso de onde ela tira tanto papel, mas tudo bem. De onde vem os ovos? De onde vem o leite, né? Garota do soufflé. Bom, depois de 4 dias vocês avistam essa cidadezinha aí. Vocês ainda não estão, assim, vamos dizer, na entrada da cidade propriamente dita. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa antes, alguma preparação. Então vocês me digam, por favor, se vocês fizeram alguma coisa durante a viagem, não só a Silane. Tá. A gente já tá perto da entrada da cidade. Vocês me determinam quão perto vocês estão. Tá? O que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte. Assim, na linha do horizonte, onde no máximo, distância máxima de avistamento de vocês, vocês veem a cidade que é o destino de vocês. O que vocês fazem? Ô, Carpes, eu tava vendo aí, você pegou um cara que é batedor, é isso? Isso. Tá, como você chama? Yamamoto, Hirumi Yamamoto. Hirumi, tá. Você não quer ir na frente e dar uma olhada como é que tá a situação dessa cidade aí? Se ela foi invadida por bandidos, se tá tudo tranquilo? Tá, vou, posso ir. Pode entrar num... O que vocês acham? É uma boa, não é? Pode ser. Parece ser da especialidade dele. Deixamos que ele faça o seu trabalho, né? É, então. Vai na frente, verifica se tá tudo em ordem e você volta pra falar pra gente. Tudo bem. Sabe sobre essa cidade? Dá pra jogar alguma coisa? Dá pra jogar. Dá pra jogar, sim. Dá pra jogar um testezinho. Ver que perícia se encaixa aqui. Eu acho que seria mais um conhecimento pode geral. Jogar. Todo mundo aqui pode jogar? Ó, todo mundo pode jogar. Vocês podem jogar aí inteligência ou astúcia. Inteligência, dificuldade é menor. A astúcia é um pouquinho maior. Fogo ou seu anel de ar? Inteligência é fogo. E astúcia é ar. Você tem 3 em cada um, tá? Mas eu jogo 3D10, é isso? Oi? Você vai jogar 3K3 aí. Vocês estão fazendo teste de atributo, então você vai jogar e manter o seu atributo. Ah, aqui. Tá. Vamos fazer isso aqui. Eu não lembro o que a falha faz. A falha tira o... A falha é falha. Parado, né? A falha é falha, não, ué. O 1 no dado. Não acontece nada. Não faz nada. Se você tiver ênfase no teste que você tá fazendo, quando for no teste de perícia, no caso, aí você rerola os uns. Ah, tá. Beleza. Era isso mesmo. Isso aí. Tá. Pra quem rolou... Pra quem rolou a inteligência, a dificuldade é 15. Pra quem rolou a astúcia, a dificuldade é 20. Quem passou aí no teste? Putz, a Silane passou. Eu tirei 29. E o Hanzo passou também. Passou. Só você não passou. Não passou. Você tá muito admirada ali, olhando tudo ao redor, né? E focada no vazio, né? E sua mente tá vazia, igual ao próprio vazio. Bom, o que vocês três sabem é o seguinte. Mushimura é um vilarejo pequeno. Sem grandes coisas... Grandes coisas que o façam ser notável, destacável no Império. A não ser um produto em específico que é produzido ali. Tá? Um produto agrícola. Que é razoavelmente conhecido fora, além dessa região ali. Tá? É muito mais conhecido nas Terras da Garça. Tá? Mas fora das Terras da Garça... Também tem um pouco de conhecimento ali. Eles fazem uvas passas salgadas. E alguns produtores de saquê utilizam essas uvas passas para darem um sabor mais requintado ao seu saquê. Então vocês já provaram em algum momento da vida de vocês saquê que veio das terras Doji, das terras da Garça, né, com um aroma... Como? exótico, personalizado, com uvas passas salgadas de Mushimura. Embora vocês nunca soubessem que diabos era Mushimura, né, agora vocês acabam fazendo essa ligação. Poxa, Mushimura, aquelas uvas passas, então é uma cidade, então é daqui. Ah, olha, tem parreira. Então o que eles fazem isso para saborizar esses saquês mais especiais? Isso é o que vocês sabem desse vilarejo. Fora isso, é uma vila ordinária. Mais uma vilinha que produz arroz e outros víveres no máximo da capacidade para ser sugada pelo Império e redistribuída para as outras regiões. Tá. Acho que isso não responde muito a dúvida. Eu não sei, que dúvida em específico vocês querem. Como, Jeff? Que dúvida em específico vocês querem tirar? Vamos descrevendo aí. Alguma coisa a mais que forçaria alguma invasão? Ela ser saqueada, vila saqueada, ou ser tomada certo, por... Certo. Não tem nada de destaque nessa cidade, a não ser essas uvas passas salgadas. Vai ver que os caras estão atrás das uvas passas salgadas. É possível. Vender. É possível. Uma outra coisa que ocorre muito... Né? É na época de colheitas e tudo mais, bandidos atacarem as vilas menores. É que eu acho que isso não seria o suficiente para o cara mandar um bilhete dentro de ajuda. Sim, exatamente. Eu tô vendo, não seria necessário. Tipo, um samurai. Vamos ver, vou. Jeff, eu vou dar uma espreitada, mas vamos ver até a entrada da. Da vila. Da vila. Salgada é só uma coisa gostosa que de vez em quando eu como. Pra ver como é que tá ali a movimentação da vila. Então eu vou espreitando ali até a entrada da vila. Vai furtivamente? Pô, com tá um ênfase em espreitar. Com ênfase em espreitar. Ok. Bom, enquanto você vai indo, tá? Você vai rolar então dois testes pra mim. Um teste, você vai jogar um teste de furtividade. Ênfase em esgueirar-se. Tá? Caraca, meu. Louco! Invisível! Invisible Man! E... Você não joga 10 dados, Carps? 10 K7 de furtividade? Tá, tem coisa errada aí. Olha o Carps roubando já logo assim de cara? Caramba, o cara é o imperador. Tá achando que é o Kevin Bacon, homem invisível, pô? Um homem sem sombra? Tenho 3, então... É que eu acho que o... Quanto você tem? Quanto você tem da perícia, furtividade? Ô, Carlos, tira perícia? Esse rodar e manter que tá na frente da sua frente. É agilidade. Agilidade minha é 3. Ah, você pôs um mais 6 K3 ali na perícia. Ele já rola automático, cara. Você não precisa preencher essas duas primeiras fileiras. Essas duas primeiras fileiras. É isso, é bônus. E se você põe 6, rolar 6, manter. É bônus. Apaga, põe 0. Ah, tá. Só não sabia. Só... Ele já põe o. Quando você põe o... seleciona o atributo, ele já pega. É, você selecionou o atributo, pôs a graduação, tá feito. Só clicar no dadinho lá de treinado e já era. Eu rolo, peraí. Então. É porque o cara descartou um 11 ali no dado dele. Descartou um 11? Que. Que loucura, mano. Então, caralho! Tem merda de novo, peraí. Calma, respira. Enquanto isso... Bom, eu imagino que vocês não vão ficar dormindo enquanto ele tá indo lá, né? Não, a gente vai manter um passo um pouquinho mais atrás. Vocês vão ficar observando o que ele tá fazendo, né? Então vocês podem jogar... Todos vocês podem jogar um teste de percepção. O atributo percepção. Tá? Percepção é seu anel de água, Tamps. Na verdade é 3 também. 3 cru, né? É, 3 cru. 3K3. Toda vez que eu mandar você rolar um atributo, você vai jogar 3K3, porque você tem 3 em todos, né? É. Fácil jogar assim. Ô, louco! Caralho! Você tirou um 39, né, Eu tô falando que você tá aqui, zoado, pariu. Não pode ser, cara. Caralho, larga da porra, hein, Trump? Então, cara, você acha? Eu gostei disso aqui, hein? Eu tirei 9, mano. O cara tirou 39 em um dado. Um dado. Caraca, mano. Caraca. Caralho, cuzão. Pera aí. Deixa eu ver aqui, negócio de armas, que eu acho que eu fiz a mesma. Isso veio pra todas as perícias aí, cara. Pagar tudo aqui. Aí você vai nas características da escola e vê se tem algum bônus que você precisa pôr em alguma. Aí você põe baseado naquilo. Eu vou fazer isso. Mas que porra, mano. Ah, não achei. O louco. Os caras colocaram as perícias aqui fora de ordem. Deixa eu rolar um teste aqui, vai. Tá? Deixa eu ver aqui se na ficha pronta tem alguma coisa assim. Certo. Não. Quem que é o Isawa? É a Tami? É. Sou eu, mas isso aí foi uma jogada do Jeffão, não foi minha, não. Não tem mais bônus nenhum, meus bônus. Hiruma Yamamoto, você se aproxima quanto do vilarejo? Descreve pra mim o que, que você faz. Ah, eu vou me aproximar. Quero ver que é seguro pra mim me aproximar, que eu não sei se eu tô sendo visto ou não, então tipo... Não sei se tem gente de guarda vendo... Gente de guarda vendo. É, então vou me espreitando ali na floresta, não sei como que é os arredores ali. Certo, é... Pra tentar estrada, observar mais ou menos. E aí caso tem, dê pra avançar, um bosque. Eu vou avançar. Uhum. Mas ali até o ponto que eu vou, mais ou menos uns... Quantos metros mais ou menos a gente tá, a nossa distância da entrada da vila? Não, vocês estão aí uns... Vocês me dizem. Em que ponto que o... Vocês mandam o Yamamoto pra frente. Um ponto seguro onde não consegue ver a gente, né? Um ponto seguro, né? Tá, 150 metros, então. Eu acho uma distância segura. Oh, tá, vou me aproximar pelo menos até um... Enxerga. Faltando uns... 10 metros para chegar na... 10 ou 15 metros para ver, para chegar na entrada da vila. Certo. Ficar meio ali atrás de uma árvore, não sei, atrás de um lugar seguro ali, com uma cobertura ali, para poder ver se tem algum vigias, alguma coisa assim. Caso dê para eu continuar, se eu ver que é seguro continuar, eu posso fazer rolar um novo teste para poder continuar, mas aí eu vou... Certo, beleza. Bom, você vai chegando perto ali, indo se esgueirando entre as árvores, com tranquilidade, com furtividade ali, né? E conforme você vai se aproximando, você já vai vendo o movimento dentro do vilarejo, tá? Você vê as pessoas andando na vila de um lado para o outro, sem pressa. Tá? E cuidando dos seus afazeres. Você vê pessoas trabalhando ali na vila, algumas pessoas pegando água no riacho, outras pessoas estão trabalhando com... mexendo com suas ferramentas de ofício. Tá? Você consegue ver ao longe que tem um ferreiro trabalhando. Você consegue ver ao longe que tem um carpinteiro trabalhando, certo? Você vê alguns homens que estão mexendo, ensacando arroz, sabe? Pegando o arroz e botando em sacas. A impressão que você tem é que as pessoas estão levando a sua vida normalmente. Tá? Você vê vários homens trabalhando ali. E você consegue ver assim de destaque, você consegue ver que tem ferreiro, que tem carpinteiro, né, trabalhando também, né, as pessoas tocando suas vidas normalmente, aparentemente, pra você. Ah, não tem nenhum negócio vigiando, alguma coisa assim, nada? Não, não. As primeiras construções que você vê aí logo perto da entrada, tá, essa que tá marcada com o número 26 aí, ela parece ser um posto de vigia, mas não tem ninguém vigiando ali, tá? É uma casinha simples, que é onde tem o portãozinho ali de entrada da vila. Parece ser um postinho de vigia, tá? Uma portaria, tipo uma portaria realmente. Mas não tem ninguém ali, pelo menos ninguém que você esteja vendo, tá? À direita dela tem a casinha número 27. Você vê que é um curral, tá? E tem algumas... Caramba, o que tem de gado no Japão? Aí você pegou, hein? Búfalo, não é? Japão, o japonês não toma leite. Mas o japonês come carne. Não, blasfêmia. Que blasfêmia não, né? A carne de soja. O gado do vilarejo, que tipo de gado? Bom, tem um gado ali naquele 27. Um animalzinho. Certo. Essas que estão sem número aí... São todas residências, habitações residenciais comuns, tá? Casinha comum. Aí, no, dá pra você ver também essa número 21, tá? Também é uma casa residencial. Um pouquinho maior e um pouquinho mais bem conservada do que as outras que estão sem número marcados aí. Tá? Certo. E essa casinha, ela tá com porta aberta pra entrada de luz, entrada de sol. Na teu campo de visão aí, você vê o número 13, que é uma casa de banho, tá? Mas ninguém, não tem mulher pra esfregar as costas de ninguém, não. Dá pra, você consegue enxergar a distância? Ter. Você consegue ver a distância, tem uma piscina ali, simples. Dá pra você avistar a distância. Tem uma cerca no meio, dividindo essa piscina pra manter homens e mulheres separados, tá? E tem uma cerca móvel que é aberta e fechada ali, pra quando tem gente ali dentro, tudo de bambu também. Então dá pra você distinguir isso. E ali no número 12, tá? Dá pra você ver que é uma grade de base de pedra, onde as mulheres lavam as roupas das suas famílias. É uma lavanderia. É um coberto, tem uma espécie de uma rampinha de pedra ali, onde as mulheres vão ali pra lavar as roupas e ficar batendo as roupas ali no, na pedra pra lavar elas, tá? Mas não tem nenhuma mulher lavando roupa ali. Tá. Não, tudo parece estar normal. Isso, nada. Aparentemente tudo normal, nada assim que... Então, já que eu não vejo nada de diferente... Te levanto suspeitas. E... suspeito, uhum. Fácil, eu quero investigar mais, eu vou retornar até um grupo e falar pra ele, ó, tá tudo, pelo menos, ao meu ver, tá seguro. Certo. Parece nada de estranho, então a gente pode seguir. Até alegria. Ok, quando você tá retornando, e aí vocês veem ele retornando na direção de vocês, tá? Vocês chegam nessa cidade aí... No meio da manhã, mais ou menos, tá? No último acampamento que vocês fizeram, vocês saíram de manhãzinha e pelo meio da manhã, já quase a hora do almoço, vocês estão chegando aí. O sol tá alto, né? O sol quase a pino ali, ofuscando a visão de vocês, tá? E quando o Lorenzo, esqueci seu nome, como é que é mesmo? Yamamoto? Não, Lucas. Como? Yamamoto, né? Isso, quando o Yamamoto ele tá se aproximando ali da parte, porção coberta da estrada, onde vocês estão protegidos embaixo das árvores, né? E a sombra banha ele, livrando ele dos raios do sol e a ofuscação desaparece, vocês conseguem enxergar a silhueta dele. Nesse momento que vocês estão vendo ele já se aproximando de vocês, caminhando tranquilamente, né, demonstrando que não tem nada a se desconfiar, a se temer naquela cidade. Nesse momento, Hanzo, você vê à direita ali, do outro lado do rio, no meio da floresta, você percebe uma movimentação. Tá? E você nota o seguinte, parece que tem alguém que estava olhando ali do meio das árvores, além do rio, certo? E essa pessoa some no meio da folhagem. Você tem essa impressão de ver o vulto de uma pessoa. Você não consegue distinguir detalhes por causa da distância, da cobertura que a mata fornece, mas você vê que você tem essa noção de que tinha alguma pessoa, né, meio oculta ali atrás das árvores e desaparece no meio da folhagem depois disso. Não dá pra você dizer exatamente o que essa pessoa estava fazendo, né? Mas você nota que tinha uma pessoa ali. Tá. E aí, ó, só pro Tampes entender, sempre quando você quiser fazer um teste, quiser buscar por detalhes adicionais, né, você fala, eu vou fazer o teste com um incremento ou dois incrementos, que eu quero buscar tal detalhe, e aí eu vou dizer, não, faz o teste com dois incrementos, três incrementos, e cada incremento aumenta em 5 a dificuldade. Beleza. Tá? Mas assim, o que dá pra você notar é isso. Tinha uma pessoa que tava lá no meio do mato, longe da cidade, e desapareceu agora do seu campo de visão. E aí o Yamamoto... Isso foi eu que vi ou foi o Carpes que viu? Você, que tirou o 51. Fui eu mesmo, né? Ah, é, tá. Você que tirou 51 aí. Você falou meu nome, percepção. Mas aí o Carpes... Ah, beleza. É que ele que tava fazendo a ação de retornar, mas foi você que viu. É. Por isso que confundiu. Tá. É o sol. É o sol, é. E aí? Você chega, Yamamoto. Falando pra todo mundo que tá seguro, né? Vai lá. É, falou, ó. É, pessoal, pelo que eu observei, parece que tá tudo seguro na vila. A gente pode seguir. Por enquanto chegar ao nosso destino. Só fiquem atentos a... ao lado, eu aponto ali onde eu vi a movimentação, mais ou menos ali, aquele lado da floresta, porque eu vi movimentação por lá. Que feio! Espionagem! Mas quando você disse seguro, porque as pessoas estão andando normalmente, ou seguro porque não tem nada? Porque eu não vi nada suspeito. Só vi os moradores da vila seguindo com seus afazeres. Entendi. Bom, se não há nenhuma objeção, acho que podemos entrar. Sim. Ah, vão na frente, vocês parecem mais ameaçadores, caso alguém esteja vigiando a vila. Então, beleza, então vocês vão pra vila. Descrevam-me, como que é a entrada de vocês na vila? A gente tá a cavalo, Vocês estão a cavalo. Eu tenho meu próprio cavalo. Se tiver um cidadão, eu cumprimento. Ok. Como eu tô com um cavalo que é alugado, teoricamente emprestado, não é o meu cavalo mesmo? Eu tô entrando normal ali, com toda a pompa de que eu sou um esmeralda aí. Como se fosse um rei voltando de uma campanha, voltando das cruzadas, né? Sim. Certo. Vocês vão chegando, de cavalo, imponentes, orgulhosos, honrados que vocês são. E aí chegam diante do portão da vila, que tá fechado. E aí vocês já vêm lá dentro, os aldeões, tá? Cumprindo as suas tarefas. E aí vocês notam que, pouco a pouco, isso vai chamando a atenção de todos os homens que estão ali, voltando suas atenções para vocês. O que vocês fazem? Opa, Ali tem... Vamos procurar, é hotel, é prefeitura. A gente tem que procurar o cara que comanda ali a cidade. Eu vi que tá fechado o portão. A gente já chegou a entrar ou ainda não? Ainda não entraram, o portão tá fechado. O que vocês fazem? Depois da etiqueta, o que faz? Abre o portão aí, por favor, abre o portão. Dá pra jogar um etiqueta, alguma coisa assim? Porque eu não sei. Pode jogar a etiqueta. Não ouvi, tá meio baixa a voz do Tamires. Ela falou o que ia fazer. Ela vai jogar um teste de etiqueta pra saber qual que é o procedimento cultural padrão quando você chega numa cidade assim. Vamos jogar então. Se eu não souber, eu dou uma olhadinha pro cortesão assim. Ok, tipo... 29, 21. Já sabe. Vai jogar. Demorou. É cortesia? Isso daí seria ênfase em cortesia? Ênfase em cortesia, isso. Beleza. Muito bom. Ok. Vocês sabem, isso aí é básico, tá? Vocês estão chegando numa cidade que pertence a alguém. Pertence ao imperador. Mas... abaixo do imperador pertence ao campeão da garça e assim vai descendo na hierarquia até chegar ao administrador local, cujo nome vocês sabem que é Daidoji Takashi. Certo? Ah, é o próprio samurai, ela então é o administrador? Isso, ele que é o administrador. O tal, conversou o tal do com Takashi. A gente. Não que conversou com vocês, mas o que mandou o bilhete. É o que mandou a carta. Correio. Isso, que mandou a carta. O bilhete. Isso, esse daí. Tá? Obviamente, quando vocês chegam na casa de alguém, vocês pedem licença e um servo abre a casa para vocês. Vocês se anunciam e esse servo anuncia a presença de vocês ao administrador, né, ao dono da casa. Certo? Então vocês param, aguardam um momento. Tá? Vocês notam os camponeses ali, os homens que estão ali. Eles estão perto ali do número 19, da casinha número 19. Estão mais ou menos perto ali daquela casinha. Maior concentração de homens que tem ali. Certo? É. Estão um pouquinho pra frente, pra baixo do 19. E aí eles param. Eles olham pra vocês chegando. E assim, eles se detêm ali por quase um minuto olhando pra vocês. E aí eles param de olhar pra vocês, eles olham uns pros outros. Ficam quase um minuto se entreolhando. Aí um deles fala alguma coisa que não dá pra ouvir por conta da distância. Por conta da distância não dá pra ouvir, certo? E aí ele vai e entra nessa casa número 19 aí. E aí outro deles... fica eles ficam todos olhando pra esse que entra no... A gente já tá vendo dentro da vila, a gente não tá no portão? Mas é, o murinho é baixo. O muro é baixo. Ah, é, o murinho é baixo, conseguem é verdade, até pular. Tá bom, 19 tá longe. Um deles entra na casa número 19, todos ficam olhando pra ele entrando ali, né? E aí um deles olha pra todos os outros acabam olhando pra esse um, e aí ele vem na direção de vocês pra abrir o portão. Ele vai caminhando na direção de vocês, a passos lentos. Quando ele chega, ele destranca o portão, certo? E o que tranca o portão é só uma trava de madeira que ele retira, e aí ele abre o portão, cabeça baixa, ele abre o portão para vocês entrarem de cabeça, com os olhos baixos, assim, sem encarar vocês, sem dizer qualquer palavra. Quando ele abre o portão, vocês já veem, lá na casa número 19, um samurai com as vestes do clã da garça, saindo de dentro da casa ali. O que vocês fazem? Vamos até. Um samurai. Eu vou procurar um estábulo ali pra guardar os cavalos. Ok, é aquele número... Se o portão abriu. É aquele número 27 ali onde tem os... Então, a primeira coisa é procurar um estábulo, guardar o cavalo, né? Não vou deixar o cavalo aqui no meio da rua aqui e vou lá falar com o cara aí, né? Sim. Então vamos fazer o seguinte, você vai lá no teu estábulo, eu já vou adiantar a nossa recepção. Tome, e aí eu te dou a rédea do meu cavalo. Eu estarei lá esperando por você. Você é abusado, hein? Tá, quando você desce do seu cavalo, Hanzo, e pega a rédea do seu cavalo e do cavalo da Silane, né, o servo, ele, né, ele tava com a cabeça baixa, ele, ó, dá uma olhadinha assim pra cima, ele, aí ele, pode deixar, senhor, pode deixar, e ele vai pegando os cavalos e conduzindo os cavalos até o estábulo pra você. Ok. Ele vai só com a cabeça baixa, desculpe, desculpe, desculpe, e vai levando os cavalos pra lá. Ok, vocês ficam a pé, tá? O samurai da garça vem vindo na direção de vocês. Vocês vão indo na direção dele, certo? E mais ou menos ali no meio do caminho, entre a casa de onde ele saiu e o portão de entrada, é onde vocês se encontram com ele. Ele chega... Takashi-san, eu sou o cumprimento. Você cumprimenta ele? Balança a cabeça. É, eu só faço uma reverência, né? Você... Certo. Mas eu não falo nada, eu vou deixar o pessoal falar aí. Eu só faço uma reverência. Certo. Ele chega pra vocês. Ohayou gozaimasu. Bom dia, por favor. A tradução literal. É, bom dia, por favor. É. Tradução literal é essa. Ele chega, eu já ia falar konnichiwa. Konnichiwa. Ele chega, cumprimenta vocês. Bom dia. Eu sou Takashi, Daidoji Takashi, o administrador local. Em que posso ajudá-los? Bom dia, Takashi. Eu sou Kakita Sinani. Esses são meus companheiros. Eu vou apresentando um por um. Uhum. E viemos aqui com ordens superiores para investigar uma situação. Mas antes de falarmos disso, permita-me dar um agrado pela sua... Viemos para ajudá-lo. A gente veio aqui para ajudá-lo. Ele que pediu ajuda. Antes disso, gostaria de dar um presente pela sua hospedagem. E aí eu pego, assim, de uma bolsa que eu tenho aqui, um origami, assim, de um patinho, e dou para ele, fazendo uma reverência. Um patinho de origami? Exatamente. Você me fudeu agora, hein, Gui? Você já vai fazer um teste, já. Por quê? O que, que tem um patinho de origami? Eu vou tentar trazer ele pra minha influência. Ah, mas isso aí que você tá usando, o que, que é? Tipo um charme nele? Mais ou menos, é uma coisa da minha escola. Ah, pode crer. Eu tô fazendo uma demonstração pública da minha arte. Ah, eu faço um teste de arte contra um teste de etiqueta vontade do alvo. Mas é social, não é nenhuma habilidade que você está usando nele, ou não? Não, puro é social. Social. Uhum. Puro social. Legal. Patinho é mó difícil de fazer. Mas o pato, ele é específico, assim? É específico. Não, o animal em si não, é só não? Arte de origami. Não, origami só a parte. Ideia mesmo, né? É. Pode crer. Deixa eu ver se ele teria algum motivo pra recusar o presente. Como é que ele não gosta de pato? É isso que eu tô vendo aqui. Ah, pato é mais parecido com a garça, né, do clã. O mais parecido que dá pra fazer com um origamizinho. Garça é mais difícil. Um tsuru pra ele, então, Pedrão. Fazer o quê? Um tsuru, aquele pássaro padrão do Japão. Não sei quem. Como chama? Tsuru? Tsuru. Digita no Google aí. T-mudo suru. Nossa, foi meio ruim esse teste, hein? Caralho, esse cara tá bom, mano. O que você tá testando aí? Caralho, você joga... É isso mesmo, jogo 10k5. É a minha perícia contra a sua empatia com vontade. Etiqueta com vontade. Mas o que, que é isso? Tô fazendo uma demonstração pública da minha arte. Uhum. Quem falhar nesse teste eles são influenciados pela emoção que eu quero passar e se tornam amigáveis, ou hostis, ou calmo. Ah. Eu tô tentando acalmar o ambiente. Porque Entendi. Eles parecem meio travados, com um receio. Tem que ler as desvantagens do cara aqui, porque as desvantagens contam. Tá, ok. Tem que jogar um teste pra esse cara, né? Isso. Empatia, vontade. Etiqueta, vontade. Etiqueta, vontade. Deixa eu ver minha etiqueta. Rola aí pra mim o teste lá, por favor. E etiqueta é astúcia, então, ar. 4K2. Caramba, 34, desgraça. Vai explodir dado. Nossa, foi um lixo. Então eu queria acalmar o ambiente, deixar as pessoas mais tranquilas com a nossa recepção. Não, ele tá calmo. As pessoas não parecem meio calmas. Deixa eu ver pra camada do mapa. Bom, eu acho que elas estão assustadas que a gente chegou no local ali. Acho que é quando isso. Você faz isso e oferece aquele origami majestoso, né? Os servos, todos os camponeses que estão ali, eles dão aquela espichada de pescoço e olham ali para aquilo que você está entregando. Uhum. E aí você percebe que dá uma amenizada no clima, porque eles voltam a fazer as tarefas deles. Certo? Uhum. O samurai aí, ele já se apresentou? Já, né? O Takashi? Já. Ele olha pro origami que você tá ofertando pra ele. Ele olha pra trás. Pros camponeses. Aí ele olha pro origami. Ele hesita por um momento. Ele leva a mão assim na direção do origami, aí ele para. Recolhe a mão. E ele fala: Kakita Silani-san, eu agradeço muito pela sua oferta generosa. Mas não é necessário que me dê presente em agradecimento da minha hospitalidade. Tê-los aqui é uma honra. Portanto, não posso aceitar esse presente. Não, mas não seria uma coisa boa da minha parte e de meus amigos chegarmos em sua casa e não oferecemos nada em troca? Por favor, isso é o mínimo que posso me oferecer. Ele olha pra você assim, te encara assim meio de cima, sabe? Como se ele te olhasse de cima, tá? Olha pra todos os outros e aí ele hesita mais um momento e aí ele pega e responde: mas todas as terras pertencem ao imperador. E vocês, pelo que me consta, são os mais próximos e mais leais servos dele, já que são magistrados de Esmeralda. Então, não há necessidade de presentes por hospedar alguém que serve diretamente ao nosso glorioso imperador. Bom, mas este origami é especial. Tem uma mensagem específica para você. Abra-o. Fique com ele. E dentro assim da parte interna do origami, tem aquela carta que ele mandou. Com pedido de socorro. Ah! Ele pega e fala: ó, eu não sabia que você tinha feito um presente especial para mim, dedicado à minha pessoa. Fico muito honrado em receber esse presente, então. Muito obrigado. E aí ele pega o origami. Perspicaz, Brad, perspicaz. tem que ser furtivo aqui pra passar as mensagens. Ele pega o origami, assim, ele pega da sua mão o origami. Tá? Ele pega com uma mão só o origami. E aí ele segura, assim, um pato, né? Esse pato, ele tem asas, como é que é? Descreve esse pato, mais ou menos. Ah, é mais ou menos aquele origamizinho padrão que tem do. Que faz o passarinho. Tem o biquinho, Aí ele tem o corpo e duas asinhas, assim. Só que se você consegue desmontar ele, aí tem a carta dele no meio. Certo. É a carta dele ou uma cópia? Não, uma cópia, né? Não vou passar a carta em dele, né? Certo. Você fez uma copiazinha da carta dele ali. Mas é uma coisa anexada ao origami, né? Quer dizer, pode cair no chão. Não, pode. É tipo, é feito com o próprio papel do origami. Eu fiz a carta, entre aspas, e dobrei pra fazer um origami. Tá, não são duas coisas. Então fica por dentro do animal. Perfeito. Ele pega o patinho assim, com as pontas dos dedos, ele olha assim. Né? Aí ele fica olhando assim pelo lado de dentro. Aí ele olha pra vocês assim. Aí ele sorri. É uma obra magnífica, digna de uma artista dos Kakita. Agradeço muito. Me sinto honrado com esse presente. Bem, mas... Eu dou só um risinho pra ele. Vocês me disseram que estão aqui pra investigar? Investigar o quê? O que está acontecendo? Se não for incômodo pra você, será que poderíamos discutir isso em um ambiente mais fechado? Claro. Venham até minha casa, por favor. E aí leva vocês até a casa dele. Certo? É esse número 19 aí. É a casa dele. É uma típica casa de um samurai. Certo? Portas de papel arroz. Que vocês já conhecem fogo. Bem. Certo? Ele entra na casa e na casa ele tem alguns budokás, tá? Que são alguns camponeses que são pegos para trabalhar, né, como soldados permanentes. E tem alguns servos, tem duas mulheres trabalhando na casa. Tá, quando ele abre a porta assim pra entrar na casa, né? As mulheres estão lá dentro, no salão principal, elas imediatamente abaixam a cabeça. Aí ele entra, né? Ele conduz vocês pros fundos do salão principal, né? Abre uma portinha ali, tem um salão anexo ali, tipo de um reservado, de um privado. Aí ele, por favor, fiquem à vontade, sintam-se em casa. E aí ele entra... Senta ali. E aí ele pergunta, vocês gostariam de tomar um chá? Mais chá. Eu agradeceria. Eu quero um sim. Certo. Aí o que que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele bate palmas duas vezes. Traga um chá. É desonroso não tomar o chá ou não? Não. Não, então eu não vou tomar e vou ficar meio que encostado na porta ali, sabe? Encostado na porta? É, tá. Mas dentro do negócio, mas encostado na porta, do lado, assim. A porta é... aqui, assim, tá a porta, né, ó. Vou ficar encostado aqui, assim. Cuidado pra não se apoiar muito, que cai. Ele... Não vou me apoiar, né? Vou ficar paradinho ali. Ele olha pra você, né, que não senta... Os demais sentam ali. Sim. É a mesma condição... parecida com a do castelo onde vocês receberam a missão. Ele fica num lugarzinho um pouquinho mais elevado, né? E vocês no meio ali, né? Ele olha pra você, Bayushi Hanzo-san, por que não se senta? Estou preocupado com os arredores. Preocupado com os arredores? Mas preocupado com o quê? Teme que os camponeses possam lhe tirar a vida? Ou seus pertences? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Acredito que nenhum deles seria capaz disso aqui. Mas... Com certeza. Apenas estou em alerta. Até mesmo porque... Podem tomar o chá à vontade. Eu estou vigiando, tomando conta dessa aldeia. Uhum. Por um acaso... Você acredita que a minha tarefa aqui não está sendo bem cumprida e por isso não está seguro? De maneira nenhuma. Então, por que mas para uma para quem manda um pedido... É que assim, eu não sei se eu tô interpretando um escorpião certo aí, eu não sei, eu tô jogando. Escorpião é da intriga, da discórdia, tá? Tá indo bem. Tá certíssimo. Mas... Tá querendo falar que o cara é incompetente, mas não tá dizendo. Exato. Mas pra quem manda um pedido de ajuda, é de se estranhar que esteja dessa maneira. Ah, isso. Então foi isso. Então por isso estão aqui? Por que não disseram logo? Ora, ora, ora, ora. Kiro. Kiro. O que é Kiro, cara? Quem é Kiro? Kiro era um dos meus servos, um dos meus soldados, um Budoká. Ele trabalhava pra mim. Mas ele não ficou satisfeito. E... Aliás, eu não fiquei satisfeito com os serviços dele. Ele era muito incompetente. E eu dispensei. E... Ele ficou com raiva de mim. Veja só. E enviou essa mensagem para me colocar numa posição ruim. Para gerar desconfiança do meu Lorde quanto à minha competência administrando a vila. Kiro. Ele já não está mais na vila, foi embora. Mas eu gostaria de encará-lo frente a frente para ver o que ele teria a dizer. Eu lamento muito por este engano, por este equívoco, mas não há nada que necessite de pedido de ajuda aqui. Como eu sei se ele está mentindo? Como você sabe se ele está mentindo? Ah, você não sabe. Tô brincando. Eu tô brincando. Você vai jogar um teste, acho que é corte. Não, investigação. Investigação aí pode ser ênfase notar, tá? Ou interrogatório. E joga contra honestidade, contra a sinceridade dele. E aí se é honestidade ou se é ardil a ênfase, só eu saberei. Ô Jeff, só me tira uma dúvida aqui, ó. Yajutsu e Kenjutsu é relacionado à luta, né? A combate. Isso. Tudo que é jutsu isso, é técnica tá. de luta. O Yajutsu é a arte de sacar a espada e golpear num mesmo movimento. É usado em duelos. É e duelo. O Kenjutsu beleza. É quando a espada já tá sacada e todo mundo sai pro fight. Puta que pariu! Demorou. Estourou dois dados. A desgraçada tirou 38. 38, tá, eu vou jogar contra sinceridade, honestidade, porque ele está falando a verdade. Uhum. Ui, ó. Não foi bom também. Deus tá vendo que ele tá falando a verdade. Contra astúcia. Astúcia tá no ar, né? É. Então... Astúcia é o ar. Joga aí... 6K3. Porra, tirei 32. Caramba, meu foi maior em cuzão. Você pode enganar o Bredão, mas a mim não. Olha só. Olha as vantagens aí, cuzão. Nossa, quanto um você tirou, pelo amor de Deus. Né? Verdade, deixa eu olhar as vantagens dele aqui. Tá. E Sawa Momo? Momo ou Momo? Momo. Momo? E Sawa Momo? Se é que eu posso dar um engraçado, vamos lá, né? E Sawa Momo? Você não sente confiança nas palavras dele. Eu sabia disso. Até porque ele se embananou ao dizer que o Kiro... tinha mandado a mensagem, porque falou que Kiro tava descontente. Não, eu tava descontente com o trabalho do Kiro. Né? Alguma coisa nas palavras dele não são reais. Você sabe disso. Você só não sabe o quê. Mas ele não está dizendo a verdade. Ele está mentindo pra vocês. Faça uma pergunta. Se quiser fazer uma magia sutil, o que eu jogo? Furtividade? Hã? Uma magia sutil? É. Eu acho que não tem como fazer uma magia sutil. Tem sim. Como tem? Eu acho. Igual o escorpião faz. Ah, o escorpião faz porque ele tem aquela habilidade, é, né? Fazer, eu perco honra, é um caralho. Eu acho que são incrementos que você vai gastar. Vai. Ok. Bem, realmente eu lamento muito pelo engano, pelo mal entendido que Kirou gerou. Peço desculpas por isso. Espero que não lhes cause mais transtornos, mas como vocês podem ver, se quiserem observar no vilarejo, não há nada aqui que necessite de ajuda. Tudo aqui corre normalmente, a vila está em paz. Mas agradeço muito pela preocupação e pela honra da visita de vocês. Eu quero fazer uma jogada, Jeff. Diga. Eu quero saber, eu não quero saber se ele está mentindo. Eu quero saber se há honra nas palavras que ele está me falando. Honra? Tá, então vamos fazer um teste para discernir a honra dele. Não sei se é possível fazer isso. É possível você saber a honra de uma pessoa. Você vai jogar um teste de conhecimento Bushido. O que é isso? É heráldica, não é, Jeff? Não, conhecimento Bushido. Eu acho que eu não tenho isso aí não, cara. Você não vai ter essa perícia, né? Então você joga um teste não. Destreinado da perícia. Contra nível de dificuldade 30. O que é um destrenado? Você pode pegar qualquer perícia. Ai. Desculpa. Você não tá com a ficha eletrônica, né? Não, você não. Vai jogar, na verdade, vai ser só um teste de astúcia. Atributo astúcia, você tem 3. Então você vai jogar 3K3. Não explode. Tá? E não explode os dados. O que você pode fazer para explodir os dados, para melhorar a sua situação, é gastar um ponto de vazio. E você tem 3. Pra adquirir momentaneamente uma graduação nessa perícia. Pode ser. E aí ser. Você vai jogar 4K3 e os dados explodem. Vou gastar um ponto de vazio, então. Então joga 4K3 aí, a dificuldade é 30. Se você passar, você vai saber exatamente a Maracaiu, os pontos de honra dele. Como é que é? Desculpa, quanto que eu jogo? 4K3. 4K3. Tá. 4 rolados, 3 mantidos. Aqui, ó, você pega o comando aqui do Jeff, ó, só troca de 6 D10 para 4. Isso. Olha, quase. Quase. Não dá para mim gastar alguma coisa aqui para... Não, vê na sua ficha aí se você tem alguma vantagem que te permita, por exemplo, sorte. Não tem vantagem. Mas... Não. Não tem vantagem? Por isso tá com os atributos altos pra caramba, então. É. Não, eu só tenho combate em luta só mesmo. Entendi. Não, então não dá pra gastar, não. Ó, ele parece, tá, pra todos os efeitos, ele parece ser um samurai muito honrado. Ele fez o ritual dos presentes direitinho. Uhum. Ele cumprimentou vocês se apresentando. Cumprimentou vocês se apresentando primeiro. Né? Ele é um samurai honrado, tal qual disse... Mas isso influencia nas palavras que ele tá me falando agora, né? Sim. Tá. Tal qual disse o Daimyo que contratou, entre aspas, vocês, ele é um samurai honrado, sim. Tá? Enquanto isso, ele tá pedindo desculpas pelo mal entendido do... Kuroi? Kirou. Do Kirou? Kirou. Né? E chega. Chegam duas moças trazendo chá pra vocês. Tá? Exatamente igual o que aconteceu. Né? Elas chegam trazendo os banquinhos. Colocam os banquinhos diante de vocês. E aí colocam um banquinho diante dele. E começa a servir chá pra vocês. Tá? Alguém joga um dado aí. Se der par, é bom. Se der par. Sim. Não tá. Quer que eu jogue? Eu jogo aqui, ó. Joga aí. Pode ser um D10? Pode. Qualquer um. Pronto. Par é bom, hein? Aí, pronto. Foi bom. Boa. Par é bom. Ok. Acho que o Jeff caiu, hein? Não, tô aqui. O chá tá sem culote. Ah, tá. Depois eu quero fazer uma jogada, deve também ser possível, tá? Certo. É, você vai fazer um teste de furtividade, ênfase em invocação, se você tiver. E eu vou fazer percepção pra ele, investigação notar pra ele. Tá? Pra ver se ele. Não, ela vai invocar um. Ela vai fazer um sutil pra invocar um Kami. Não, ela vai fazer tipo uma zona da verdade, eu acho. Bom. Quando a mulher tá servindo. Um, dois, três, quatro. Joga um D4 aí. Joga. Meu Deus. Puta que pariu. Quando a mulher tá servindo a Isawa. A Isawa Momo? Não tem eu, né, Trump? É, a mesmo se fodeu. Tá. E ela tá colocando o copinho de chá assim pra você, Isawa Momo. E ela vai servir assim com o bolizinho, né? A mão dela começa a tremer. A tampa do bule cai dentro do seu copinho de chá. Quando acontece isso, ela. E prende a respiração. A outra também. E prende a respiração. E aí, ele, vendo isso acontecer, ele dá um grito. Posso já jogar uma etiqueta aqui, uma corte, alguma coisa? Pode. Eu já tem que jogar um kenjutsu já no cara. Ela tá muito nervosa. É. No kenjutsu na cara dele. Uhum. Pelo que eu percebo. E eu já sei que o cara não tá. O cara tá mentindo. Né? O cara falou alguma coisa. Então eu quero saber, tipo assim, qual que é a reação normal de alguém agir nesse caso. Tá? E se tem algum problema, eu falo pra ela assim, não, tudo bem. E devolver a tampinha pra ela. Bom, né? Antes do dado, eu acho que a reação dela tá certa, porque ela deve apanhar por causa disso. Mas não, acho que não é o padrão, viu? Os mestres baterem nos seus funcionários aqui. Cometeu um erro gravíssimo, né? E desonrou o senhor dela na presença de visitas ilustres. Tá? Então a reação que ela teria não seria uma reação boa. Não, mas eu quero saber, porque parece que ela tá mais nervosa. O cara é um samurai, o cara é honrado, velho. Você quer saber a sua reação? Isso, se eu posso, tipo, devolver a paradinha pra ela. E se realmente, porque ele parece que vai ter uma reação exacerbada aí. Se é normal essa reação que ele vai ter. Porque imagina que o certo não é ele berrar na nossa frente também, mas tudo bem. Ok. Tá, você devolver pra menina, você tá demonstrando compaixão, virtude do Bushido. Normal. Normal. Ok. Se berrar, eu tô achando que tá errado já. Mas tudo bem. Quando você. Quando ela faz. Ah! E prende a respiração, ele já grita, né? Minami! Preste atenção, garota! Quantas vezes eu já lhe disse? Preste atenção no que você faz. Você sabe as consequências, não? Sai fora daqui. Agora, Yuriko. Eu pego a tampinha. Ok. Quanto que é sua honra? Sei não. Aliás, quanto que é sua honra, Silane? A minha é 5,5. É uma pessoa honruda esse aí. Ok. 4,5. 4,5, Silane? Ô, louco, só a minha que é 2? Silane, você ganha 4 pontos de honra. Silane, não. Ah, desculpa. Momô, você ganha 4 litros. 4 litros de honra? Caralho. Você ganha 4 pontos de honra. Caralho. Eu queria 4 litros de honra. É honra pra caralho. Você é mais desonrado porque você é Scorpion. Scorpion é mal visto pela sociedade. Então. É, eu imaginei que você, mas eu pensei que era a média de honra, mas isso aí mesmo. Não. Não, a média é 4. Ok. Eu ganho 4 também, Jeff? Peraí, eu acho que você não ganha nada. Você não fez nada mais sobre obrigação. Não. Você não ganha nada mesmo. É, já toma. Sim, que honra é isso mesmo. Ah, quem me citou? Não, o que eu queria ver, porque você fez origami, foi pá, né? Foi da hora. Mas não ganha honra por isso, não. Agora demonstrar compaixão com gentileza, né? Com pessoas de posição inferior, ganha honra. Beleza, ganhou 4 pontinhos de honra. A honra, Tamps, você usa pra resistir a efeitos de medo, efeitos de manipulação, tentação, esse tipo de coisa, tá? Tamps é manipulável. Pô, então eu sou um bosta, então, né? Na real, eu sou um bosta. Você não pode ver uma gueixa que já tá se despindo. É porque normalmente Normalmente é o Trump que tá manipulando, então ele normalmente é safe. É. Entendi. É bem isso aí. É, tem razão. Vendo por esse lado faz sentido mesmo. Exato. Ninguém vai querer te manipular. É. Você é um manipulador. Bom, quando você pega e devolve pra menina, ela... Desculpe, desculpe, desculpe, desculpe. E ela pega e sai correndo. Né? A outra menina, ela... Fica ali sem saber o que fazer. Aí o cara grita... Yuriko! Conserte o erro de Minami. E aí a outra mulher... Ai! Né? Ela já é uma mulher um pouco mais velha. Ela tem aparentemente uns 20 anos. E essa que fez a cagada de roubar o chá é novinha. Ela tem uns 15 anos aproximadamente. Jovenzinha. É, praticamente uma criança. Não sabe se ela fez Genpoku já ou não, se já passou pra idade adulta. Mas ela é uma serva, então ela nem tem isso. É isso que eu ia falar, mas serva tem Genpoku? Não, não tem. Não tem. Não casou, é criança. É, sangrou, tá casando. É, não deve ter sangrado ainda. Já falou, já sangra mais tarde. Sangra na espada. É a vida, meu cara. Eu sou pai agora, vocês têm que me respeitar. A gente respeita a sua filha, você não. Que isso? Ó, vai perder a honra que ganhou, hein? Bom, aí a outra vai, serve o chá, limpa, serve o chá bonitinho pra você. E ela se retira, né? E o chá tá ali pra vocês tomarem, né? Ele, sem cerimônia, pega o chá, começa a tomar o chá. E no meio do enquanto ele tá tomando o chá, ele fala pra vocês: eu peço que vocês desculpem essa jovenzinha. Ela ainda está aprendendo a servir e... E é muito atrapalhada. Tranquilo, não foi. Problema algum. Espero que o chá esteja de vosso agrado. E ele serve mais um gole do chá. Eu bebo um pouquinho. Uhum. Bom, mesmo você dizendo que não há nada de errado, que foi um consequência de ato sem pensar, nós temos que seguir o nosso procedimento padrão e avaliar a situação, senão a nossa viagem não terá valido de nada e isso pode ser uma situação complicada, tanto para você quanto para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma volta pela vila para averiguar a situação e, não encontrando nada, amanhã mesmo nós já poderemos partir. Concorda com isso, Takashi-san? Ô Gui, corrija aí, você ganha 2 de honra, achei. Ou formação menor. É, achei aqui. Mostrar sincera cortesia a seus inimigos ou rivais. O cara não tá pra muito bons amigos aí, né? Nem nós, a gente só não demonstra. Tô esperando ele ver se ele concorda com a proposta. É, só certo. Uma pergunta retórica, né? Só pra demonstrar a educação. Porque a gente é acima dele. Já vai ficar de a gente já vai ficar aqui de qualquer jeito. Ele para, pensa, dá mais um gole do chá, fazendo barulho, inclusive. Aí ele olha pra vocês, ele fecha a cara. E ele fala, bem... Deixa eu fazer... Olha que ele faz assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir, botar mais... Vai conjurar um feitiço. Vou conjurar um feitiço ali, cansei. Esse cara tá me trollando. Então joga aí. Tá pensando muito pra falar com a gente. Joga sua furtividade. Não tô gostando, não. Tô desconfiando dele. Tá gastando vazio, pilantra? Tá gastando vazio porque eu não tenho a perícia, né? Ah. Aí, nossa, você não tem furtividade? Não, aí é como se eu tivesse. Acabou de ganhar a honra, já vai perder. Não, mas não fala que eu... Não sei se fala que eu perco. Fala que eu perco na furtividade. Não, abaixa a perícia. Não, foi só uma pergunta. Porque eu não sei. Você está usando uma abaixa perícia em público. Não tem problema. Em público não, né? Na surdina. Você já ganhou honra pensando nisso. Então, a honra é uma medida interna. Foda-se ser em público. Só vai ser em público se ele ver. Já desconta 2 da sua honra aí. Não, já era... Mas rola também pra ver se vê? Podem rolar aí. É investigação, ênfase notar. É natural que todo mundo rola, né? Porque ninguém sabe o que tá acontecendo. O que acontece com a ênfase mesmo? Ênfase, se você tiver a ênfase. Mas não é atributo quando você não tá procurando? Não, nesse caso tá escrito no livro que é a investigação. A ênfase, você vai rolar novamente os uns que saírem nos dados, entendeu? Ah, entendi. Mas eu não tá escrito nada. Tem investigação 3 aqui. Tá. 18. Nossa, aí. É 3K3, né? O meu aqui no caso é a isso. Perícia também, né? Isso. Se você não tiver a perícia, é só atributo, isso. Mas você pode ir lá na perícia. Ah, você tá sem o. Ah, mas viu o alfabeto. Tirou 14. É, facinho, mano. O cara também vai passar, provavelmente. A menos o. O Bayushi tá fumando um homem. É, ele tá distraído, cara. Eu não, é que eu tô preocupado com outra coisa, eu tô preocupado. Eu não tô preocupado com a reunião aqui dentro. É que a máscara dele tá. O olho dele tá virado pro lado errado. Tá de ponta cabeça. É o nariz que tá vendo. É. Nossa, ele botou a máscara nas costas. Isso, você quer rolar? Isso. Não, eu quero rolar aqui, ó. Aqui? É. Investigação é astúcia, né? Uhum. Então joga aí pra mim 2d10 barra R2d10. Nossa, o cara não tem nada e também não tem astúcia. Não tenho investigação. Uhum. Nossa, o cara pode ir. Barra R só. Eu decidi não perceber. R, 2D10. Pode jogar 2D10 aí, vai. Facilita minha vida, amor. Que não explode. Aí, ó, deu. Nossa, ainda passou. Você não viu? Quanto que deu seu teste? Nossa, 13 e 14. 14? Filha da puta. Eu não vou gastar, vazio porque não faz sentido ele estar gastando vazio pra isso. É. Né? Ele dá aquela golada no chá e aí, o que aconteceu? Eu leio a mente dele. O louco! Eu achei que ia ser mais de boa. Não, calma que eu vou conjurar a magia. Vou ver se ela funciona. O que que ela tá fazendo? Mas é uma magia de ler mente, eu vou ler a mente dele. Caralho, mas lê tudo assim na mente? Leio a mente dele. Eu vou ler os pensamentos dele. Filha da puta de conjuradora do vazio, desgraçada. É, gosto do vazio, amor. Eu sei que você gosta do vazio, até se aliou a ele na campanha de D&D. Então, a Tamiris, ela é vazia, por isso que ela gosta do vazio, não tem coração. Tô louco, Tamiris, fala isso comigo. É pelo menos segundo nível essa magia, né? Eu acho que ela é terceiro, eu preciso do livro. É, porque não. É bem forte. Eu acho que ela é segundo ou terceiro. Eu não sei. E é a sua ênfase, né? Sua afinidade? É, minha afinidade é o... A magia aqui, Tamps, funciona diferente. Você rola um teste pra conjurar magia. Se você passar no teste, a magia acontece. E foda-se o efeito que vai ser. Se o efeito for matar alguém e você conseguiu conjurar magia, matou a pessoa, matou. Já era. Não tem resistência a isso. Só que o nível da. Nenhuma tem resistência? É conjurada, né? Uma ou outra magia vai estar especificado alguma coisa nela, se. Pode ser resistido, alguma coisa. Mas normalmente não. Você fez a magia e o efeito acontece. É que dependendo do nível da magia, é o número de rodadas que você tem que preparar. Isso. Exato. Mas eu vou... Pare, cara. Ela vai ficar... Por exemplo, uma magia de quinto nível, fica o combate inteiro ali pra usar. É a mente do cara. Aí o velho já tá com sono. Já. Caralho. Aí daqui a pouco... Tem que dar uma subidinha no mercado. É rapidinho. O mercado tá fechando às 8, hein, Carlos? Eu vou às 7 horas, falta 15 minutos. Mas incremento diminui a dificuldade, né? Incremento livre diminui. Vou diminuir a dificuldade. Você então. Tem incremento livre? Tenho, porque o vazio é meu. Ah, é sua afinidade, tá. É. Eu gasto vazio, acho que não precisa. Quanto que é? 3? É qual que é a dificuldade? Dificuldade é 5 mais 5 vezes o negócio. É 20. Né? É 20. Vai ser 15, então? Com incremento livre? Isso. Com o incremento livre vai ser 15, é. Mas você vai demorar 3 rodadas, né, pra fazer. Em cenários que não existam vazio. Sem problema, acho. Não, mas aí são 3 chances que ele tem de perceber, né? Caralho, peraí que eu fiz uma cagada aqui. Gostei desse. Pôs vazio, pôs o nível. É, eu não sei o que ele não tá. Mas dado rolado. Não, isso aqui é dano. Depois eu preciso pôr na ficha também o negócio do. Põe, digita um nome qualquer aqui. Força. Mais a flecha. Tô usando a flecha quarta carne também. Vou Vamos rolar 7 dados então. Que porra. 5K2, mais dano. Vou rolar 7K4 aqui. Se eu precisar, eu vou. Aqui, ó. Ô, Jeff, eu consigo. Desse seu ano, o drive que você mandou aqui, eu consigo baixar? Eu acho que pra sim. Mim? Pra não... Consegue, consegue. O livro. Eu vou com direito. Cara, eu vou falar pra você aqui. Eu não gosto da temática, né? Não é das minhas favoritas. Eu gostei, cara. É legal, é. Tamps, esse jogo, esse cenário, quanto mais você vai lendo, mais você vai se apaixonando. Porque ele é muito rico em detalhes, assim, de história. Detalhes, assim, culturais do cenário. E detalhes, assim, na regra. Ele tem uma mecânica, assim, bem robusta, mas que não é difícil de aprender. E tem muita opção, cara. É muito legal. Esse negócio de explodir os dados é fantástico. Passou? Passei. Ok, a magia faz. A gente não é acostumado com a... Então a gente fica meio... Certo. Perdido. Só que eu vou ter que fazer mais teste aí de percepção, né? Porque são 3 turnos que você fica conjurando essa magia. 3 gole. 3 gole de chá. Você tem que dar 3 gole rápido aí, ó. Tuf, tuf, pra ele nem perceber. Ou dar uma engasgada. Não precisa. Não precisa. É uma ação. É a ação em si e acabou. Tá? Ok. Então você tá lendo os pensamentos dele. Deixa eu ver o que esse cara tá pensando. Deixa eu ver o que esse cara tá pensando. E olha que eu tô dando uns gatinhos mesmo, ó. Eu vou fazer andar pelo vilarejo. É, por isso que eu pensei. Tipo, a hora que o Bredão falou, eu falei, ah, agora é uma hora boa. Vamos ver o que ele não quer que a gente descobre. Porque eu saber e a gente provar é outra coisa. Às vezes só eu falar, eu li a mente dele, é uma coisa muito ruim. Entendeu? Né? Você tem que ir atrás e você descobriu. Mas apesar que a nossa palavra, acho que nossa palavra deve valer alguma coisa, né? Ah, sim, vale muito. Muito, mas ele também. Mas sempre precisa de provas. Né? E você ter provas é sempre melhor. Sim, não. As vantagens dele aqui, porque ele tem umas vantagens. Mas a nossa palavra, pelo menos, garante a investigação, entre aspas, assim, né? Vamos já, ali, tá ali. Garante que se locomova alguém lá pra investigar, tá ligado? Sim, com certeza, Trump. Ah, é. Tive as vantagens. Não pode pegar vantagem. É bom, tá óbvio que a gente não vai conseguir acabar essa aventura hoje, né? É uma dual shot. Então. Eu pensei que pudesse ser possível a gente acabar e fazer duas one shot. Ah, entendi. Mas aí, ó, vocês podem editar as fichas de vocês. Eu tentei aqui, não achei lugar pra editar a ficha aqui nesse programinha. Você me escutou, mas eu não abri uma ficha pra você, porque você falou que não ia. Ah, entendi, demorou. Não, então demorou. Depois eu deixo aberto aí, depois eu faço. Demorou, eu vou abrir uma pra você aqui. Pode parar, Gord, você quer falar alguma coisa? Não, pra ver quem encheu o saco. Ah, tá. Faz tempo que eu não vejo o alemão, hein? Isso aqui é só pra tributo físico. Tá vendo ele aí? Tá aberto a câmera? Parece aqui pro Trump, tá com saudade, Rod. Quer ouvir? Tô com saudade. Você falou que não quer ouvir você, não. Certo. Tomar no cu dele, então. Tomara no cu, Mayushi Hanzo. Boa. Não, tanto faz. Pode pôr normal. É com Y. O cara comprou meu nome? Só que é Bayushi, você é Yogo. A gente definiu que Hanzo é um nome comum no Espírito. Hanzo é com Z. É como se fosse João. Meu nome é H-A-N-Z-O. É isso mesmo. Mas eu preciso de um... Desculpa, vai lá. Você copiou o... Falei. Bom, ele... Caralho. Ele falou o quê? Ele dá aquela golada no chá. Ele dá aquela golada no chá, aí ele fica pensativo ali durante 6 segundos. Que bom. Tô aguardando. Aí ele pega e fala, bem, isso de fato, Silane-san, é algo que você deve convir que não me agrada muito, já que... Acaba que o meu vilarejo, a minha administração, ela é posta em desconfiança. Mas eu tenho plena confiança de que a presença de vocês aqui servirá para o contrário, para assim aumentar a minha honra e o meu prestígio diante do meu senhor. Porque, como eu já disse, não há nada errado para se encontrar aqui. Então, fiquem à vontade para fazer a investigação de vocês. Eu vou lhes providenciar acomodações. Tenho que avisar Shinroku disso. Shinroku. Esses magistrados intrometidos podem estragar tudo. Quanto tempo você mantém isso? Eu mantenho a concentração. Concentração? É. Ah, ok, não tem nada pra te desconcentrar aí. É, tô ali. Certo. Ainda bem que a moça já derrubou o chatinho. Bem, fiquem à vontade então pra investigar. Qual que é o nome do cara que ele falou? Shinroku. Fiquem à vontade para investigar, então. Eu irei providenciar acomodações para vocês. E o que mais vocês necessitarem? Sou um humilde servo de vocês, desgraçados. Eu dou um sorrisinho, tipo... Filha de uma geisha, tá rindo do quê? Vou te pegar na saída, sua sem vergonha. Quando você sorri, né? Ele sorri também, né? Filha de uma geisha, tá sorrindo por quê, né? Ele olha assim pra porta onde tá o Hanzo, né? Esse desgraçado escorpião desconfiado. Você vai ser o primeiro a morrer. Bom, e aí, o que vocês fazem? O que vocês falam? Deixa o cortesão fazer a função ali, viu? E dá mais uma golada no chá. Bom, não há com o que me preocupar. Se eles não forem embora amanhã, como prometeram, basta matarmos todos. Eles nem podem esperar. Eita. Por isso. Tá. Que hora do dia é, mais ou menos? Quase a hora do almoço. Quase o almoço? Isso. Ah, bom... Ah, se não se importa, acho que agora nós precisamos arrumar nossas acomodações. A viagem foi um pouco longa e nós em breve já começaremos as investigações. Então, onde seria esse local que você falou que iria nos providenciar? Ah, sim. Pois não. Tá baixo o mic da Tamiris, Jeff. É, tá baixo mesmo, tá assim na cintura dela. É verdade, que caiu aqui, era que eu fui dar o negócio pro Rant. Foi mal, verdade. Não, eu tô perguntando pro Rant se eu posso, pro Jeff, se eu posso falar em concentração, eu não sei como é que funciona. Boa aqui, pergunta, deixa eu consultar aqui que eu nunca fiz isso. Rings. Concentração, 166. Esse eu acho que pode, é muito falar bom. É uma ação livre. Falar até 5 palavras. Vai ser. É sério? É. Ela tá focada, né? A concentração ali seria focada no que ela tá fazendo. Concentrar-se requer o gasto de uma ação simples a cada rodada. Então eu posso falar. Se você gastar a sua ação simples pra se concentrar, sim. Você só vai poder gastar ação livre pra falar. Ou seja, só 5 palavras. Só 5 palavras. Beleza. Eu não, é pra usar duas ações. Picado. Eu vou dar uma olhadinha assim pro nosso cortesão. É. Eu vou meio que dar um sinal, tipo. Eu acho que. Você chegou a ver que eu fiz uma magia, Brad? Eu vi? Não sei se. Mas eu ainda não falei nada, mas eu vi. É, você pode fazer duas ações simples e ações livres. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha pra ele, tipo assim. Vou dar meio. O cara tá de frente com a gente. Isso, né? De frente. Eu vou olhar, vou ficar ali assim, vou piscar pro Bradão. Uh-huh. Vou voltar pra ele e falar assim: antes da gente ir, eu gostaria. Quer saber sobre a produção do local? Como vocês produzem? Conhecer um pouco mais da sua vila. Quero enrolar ali pra ver o que ele vai pensar da gente, entendeu? Eu dou uma piscadinha pro cara. Quando ela falar isso, Só eu que tomo chá. Eu já tô pensando. Puta que pariu, que mano. Nada a ver. É porque eu não sei da vila, é vocês que sabem. Entendeu? Eu não sei nada da vila aqui. Eu quero que ele me conta. Ô Tamp, você tem que trabalhar agora, né? Não, tô de boa. Hoje é sábado. Tá de boa? Temos tempo, então? Tá tranquilo. Então, senão eu já ia deixar um cliffhanger aqui. Deixa é o Cássio que vai sair daqui a pouco, né? Ah, mas é 5 minutinhos. Só, ah, só. Tá. Cara, mora do lado do 14 aí. Deixa eu pensar, nossa. Puta que magia, filha da puta, mano. Vamos fazer queria assim, saber sobre a produção, o que vocês produzem aqui. Jeff, eu vou subir lá no mercado quando você tá pensando na cena da Tamires, enquanto não envolve ninguém, só a Tamires. Beleza, ok. Pode você chegar aí que eu já volto já. É porque a gente já saiu. 2 minutinhos. Puta que pariu. A gente vai acabar a aventura hoje? Ele... Quando você pergunta o que vocês produzem, né? Ele sorri. E aí ele fala, produzimos arroz, grãos, outros grãos, uvas passas salgadas, que são muito apreciadas. Fala alguma outra coisa aí que é comum de produzir em Hokuda. Peixe? Tem um lago ali, deve ter peixe. Cada vez não produz tanto peixe assim, né? Produzimos saquê também. Soja, né? Produzimos saquê também. E o reino de Fuleng. Eita! Ah, não! Agora você vai rolar, mocinha! Vou rolar, mas foi tipo. Foi porque é uma parada que eu não esperava! Entendeu? A pessoa já esperava ali o reino de Fuleng. Fuleng, é Fuleng, é um demônio? Fuleng, Thanos. É aquele Kami que caiu. Quando os Kamis caíram no céu, ele caiu no sul, abriu o buraco pro reino do mal, o Jigoku, e criou as Terras Sombrias. Ele é o rei do Jigoku. O rei dos demônios. O que vocês produzem? Arroz, trigo, feijão e à noite nós dá o cu que ninguém é de ferro. Não, eu tinha que dar essa porque não tem como. Acho que ninguém ficaria tipo... Ah, Fuleng, beleza. Não tem como. Ô louco, é Fuleng, já não... Você vai ter que rolar um testezinho de concentração, então. Eu, se eu fosse o seu, já metia a espada nesse cara aí. Fuleng aqui, tchum, já era. Não, eu não tenho porquê, ele é um samurai, Travis, eu não posso fazer isso. Não pode acusar ele. Não, eu posso acusar, mas eu não posso matar ele, porque senão, sem consentimento. Eu tenho que ir lá pro dono dele e falar assim, ó, tô com consentimento disso, posso matar o cara? Pode matar o cara. Ah, porque é uma perda que o feudo vai ter. Entendi, deixa comigo então. Tá, e é o prefeito só... daqui, a gente teria que ir pra capital. Faz um teste de vontade, só... NA 15. É. Atributo vontade. Tá na terra. Dificuldade é 15. 3x3 é de boa. Tem que tirar na média, hein? É. Tem que tirar 5 em cada um. Tem que tirar na média. Facinho. Vou jogar. Não vou nem gastar vazio. Se eu não passei, ele vai perceber que eu dei uma gafe. Mas já sei a informação que eu queria. Aqui nós produzimos arroz, trigo, saquê e o reino de Fuleng. Gente. Passou, filha da puta. Tá, agora você vai jogar pra mim um teste então de... Pra você disfarçar essa ação sua. Atuação? Não, atuação não. Atuação, né? É, eu pensei em uma atuação. Ou etiqueta, não sei. É, não sei. É, talvez uma atuação. É porque atuação não tem, eu aproveito, hein. Não, mais um... Poderia ser um sinceridade ardil, hein. Não tenho também. Uma baixa perícia, gosto disso. Não, hein? Nossa, eu sinto muito, mas não mostrar as minhas expressões aí, pelo que eu sei, é atuação. Poderia ser performance, atuação não. Cadê performance? Tem performance? Tem performance. Tem performance. Vai descendo, né? Nas perícias altas vai descendo. Performance é um grupo de perícias, né? Uhum. Vai criar outras perícias ali dentro, que obviamente você não tem treino. Não tenho, nem performance eu não tenho, oxe. Não por muito tempo. Não, o cara jamais vai saber o porquê que eu fiz isso. Ó, performance, é uma macroperícia. Inclui biwa, dança, tambores, flauta, oratória, títere, samisen, samisen, não sei o que é isso, canção, narração, etc. Nem perícia, seria mais o sinceridade ardil, o blefe, né? Mas... Sinceridade é baixa perícia, não, amor. É baixa... É, sinceridade não é baixa perícia, mas a ênfase ardil, sim. É, mas eu não vou usar a ênfase. Eu nem tenho. Você só não vai rolar, mas o uso é isso. Mas seria a etiqueta, cor dessas paradas? Quando você não quer mostrar uma parada, é o quê? Pode ser etiqueta. É, por isso que, tipo... Na corte, quando você quer fazer um jogo assim... Na verdade, é sinceridade, né? Porque você deu aquela engasgada, né? E vai mentir pra ele, né? Não vou mentir. Não vai mentir? Não. Então vamos ver o que você vai rolar, então. Eu perguntei, saquê? Saquê? Né? Mas você deu uma engasgadinha, né? Saquê? Ele olha pra você, sim, saquê. Por que a surpresa? Não sabia que produzia saquê aqui também. É verdade que eu não sei nada da cidade. Tá, joga sinceridade e honestidade. Você só não vai perder a honra. Porque eu realmente não sei. Ok. Na verdade, tem uma falha nisso. Eu preciso do pergaminho pra conjurar. Sutil não é tão sutil assim. Mas tudo bem, já foi. É. Já foi. Já foi e ficou da hora. Se a gente ganhar XP, vamos supor que eu compro a magia. Ok. Eu compro como decorada. Tá, beleza. Dá pra decorar. Tá, joga aí 2k2 pra mim. Aham, não vai passar nunca. É o pior que o Denga não explode, né? Pode tirar 9. O meu não explode. 14. Parece... Não, não foi. É, parece que explodiu. Não explode. Não, mas é que você jogou eu com não tenho investigação. A exclamação explode. Ah, não, eu só joguei na macro do jeito. Não, a gente jogou a macro normal, mas eu desconsiderei a explosão. Entendi. Top 14. Tá. Sim, produzimos saquê. De excelente qualidade, inclusive. Com gosto de sangue. Não, depois do fuleco, eu tô preparado pra qualquer coisa que esse cara me fez aí. Se você bisbilhotar muito, será com o seu sangue a próxima safra. Não deve ser muito bom, muito bem. Eu já penso assim, não sei, eu gostaria de experimentar depois no almoço. Só que é de vocês. Vai, olha quem vai tomar um laço de sangue aí. Vai ser abraçada. Você é abraçada. É. Ele olha pra você, ele sorri. Será uma honra. Bem, vou levá-los até as acomodações de vocês. Uma ótima oportunidade. Ô Jeff. Diga. Esse meio tempo que eles estão conversando, eu posso ter saído do local pra fazer uma ação? Sim, ou vai interferir muito ele perceber que eu saí? Ele vai perceber, com certeza. É uma quebra de etiqueta isso aí, você sair, inclusive. Ah, é? Ah, então beleza. Então eu vou ficar lá quietinho, então. A hora que nós for sair, então, se a gente estiver na rua, eu faço o que eu quero fazer. Nessa situação, se você quiser, você pode sair na furtividade também, foda-se a etiqueta. Não. É verdade, né? Eu quero sair na furtividade. Eu quero ter saído na furtividade. Então joga furtividade aí. Furtividade... Você vai ver quanto você tem de furtividade. Eu tenho dois de furtividade aqui. E aí vê quanto você tem de agilidade. De três. Todos os atributos são três, né? É, isso. Então você vai jogar, vai somar. São cinco, que são os dados rolados. E três são os dados mantidos. Eu já tirei 20 pra perceber isso, viu? 5k3. Eu esqueço que tem que coisa. Pera aí. Tá aí, né? Ih! Ó, oh, saiu na surdina. Deixa eu ver se eu percebo também. Saiu na surdina. Aí é uma coisa que tá todo mundo observando uns aos outros, então é teste de perícia, tá? Sim, velho, porque a gente jogou. Teste de perícia me fode. Que eu tenho só 2k2 e não explode. Que dó de você. Quer que eu jogue 2k2 pra você? Joga aí, por favor. Não tem investigação esse porra desse personagem, 11. Mano. Não viu não, hein? Nem viu. Se voltou, você não viu. Nem viu. Saiu, conseguiu. Já tô acostumado com as andanças do nosso Scorpion. Enquanto essa conversa aí... Do saque, que ele tá distraído. Ah, vai ser com seu sangue, não sei o que. É, saque é meu ovo. É meu ovo. Você aproveitou. É meu ovo. Eu vou sair, eu vou procurar uma criança. Eu vou procurar uma criança. Não um pedófilo. Temos um Scorpion pedófilo. Procurando uma criança. Vai ser roubado aí. Só tem Halflings fazendo de passar por criança élfica e assaltante, né? É, só o que me faltava. Eu vou dar uma espadada, a criança vai me assaltar. Toma aqui, criança. Pá! Na cabeça. Ah, vai me assaltar nada. Vai levar minha casa. Você vai jogar investigação. A ênfase aí pode ser procurar ou notar, tanto faz nesse caso. Que você vai estar tanto procurando como olhando assim a esmo. E a dificuldade é 20. Ó, eu tenho investigação 3 aqui, hein? Isso. Então você vai jogar 6k3. Sua ficha tá muito fácil. Os anéis, cada anel tem 2 atributos. E o valor do anel é o valor do menor atributo. Então todos os seus anéis são 3, todos os seus atributos são 3. Olha que beleza. Ele explodiu o dado. 28. Certo, você beleza. Sai ali de dentro, na surdina, furtivo, né? Vai pra rua ou vai só dentro da casa ali? Não, pra rua. Pra rua. E aí você dá uma circulada pela rua ali, certo? E estranhamente você não encontra qualquer criança. Não tem criança? Não tem criança. Mais que isso, não tem velhos também. Foi tudo sacrificado. É muito comum, é muito comum ter anciões, né? Não tem nem criança nem velhinhos. Ainda mais num vilarejo pequeno, que tem uma qualidade de vida boa, que as pessoas trabalham em marcha lenta, né? Dentro do clã da garça, que... Porra, terra fértil. A produção é de boa pros caras, né? Então é um lugar que você esperaria ter vários anciões. Não tem nem velhinho, nem criança aí. Tá. Eu vou procurar... Tem alguém, algum... Tem morador de rua? Morador de rua, não. O que você nota, assim, mais diferente aí... Que seria o mais próximo de um morador de rua. Você vê um ETA. O que é isso? É uma música do Olodum. Etataratata. É assim, ó. As classes sociais são divididas em Imperador, Filho do Sol e da Lua, né? Família Imperial, Samurais, classe... Não é buguei, tem um outro nome. Buquê, né? Os samurais. Abaixo dos samurais tem os Heimin, que são os servos, são os camponeses. Abaixo deles tem os Eta, ou os Hinin, tá? Os Heimin, os camponeses, eles são chamados de meio pessoas. Eles não são gente, eles são só metade gente. Uhum. Tá? Então é de boa você matar um camponês. Não é tão de boa porque o camponês ele é uma ferramenta do império. Útil, então você, ele é útil, né? Ele é útil, então você mina recursos do Império, então por isso você não pode sair matando rei minha à torta direita aí. E aí abaixo deles tem os Eta, os não-pessoas, os Hinin, os não-pessoas, que são os Dalits, são os intocáveis. A gente pode matar à vontade? Esses vocês podem matar à vontade. Vocês só não matam mas porque que vocês tipo de seguem... pessoas são esses? Vocês seguem o Bushido, bandido, e no Bushido tem a compaixão, né? A virtude da compaixão que vocês cultivam. Quem são essas pessoas? São os que mexem com carne, os que mexem com cadáveres, os que mexem com excrementos. Tá? Os caras que limpam a fossa, os açougueiros e os coveiros. Isso aí. Ótimo. Então eu quero ver se eu localizo alguma dessas pessoas aqui nessa cidade. Ah, deve ser o que mais tem, pelo jeito. Por falar nisso, todos vocês podem rolar um teste aí de conhecimento Bushido. Dificuldade pra isso aí é 15, é fácil. Ninguém tem, é conhecimento. Porque ninguém tem conhecimento Bushido. Ninguém tem, né? Pode jogar sem treinamento ou gastar vazio aí pra rolar treinado. Dificuldade é 15. É, 3 dados só, né? Só joga terra, ar, água, isso. Essas coisas, né? Coração. É 3, mantém 3 também? É isso? Isto, isto. Os dados só não explodem. Você tem, Bredão? Não, eu vi aqui depois que daqui é rank 2. É outro conhecimento que eu tenho. Jogou então, um conhecimento aleatório. Ó, oh, o Hanzo aí passou. Tem 3. Ah, passei. A dificuldade é simples, é baixíssima. Certo? Ah, eu passei. Ok. Beleza. Vocês estão no meio da conversa lá do frufru do saquê com sangue. Tipo o mingauzinho do menino dourado que tem sangue. E. Oh, cara, que da hora fazer uma aventura do rápido do menino dourado em Cinco Anéis, fica massa. E você tá lá na rua já procurando crianças e velhos, já achando tudo isso muito estranho, certo? E aí vocês pensam no seguinte, vocês lembram que quando vocês estavam 4 dias atrás no castelo, no Palácio das Sete Dobras, e o Doji Hoshimitsu tava falando para vocês, pedindo esse favor para vocês cumprirem essa missão, e vocês perguntaram detalhes sobre o local e sobre o Takashi, né? E ele falou que o Takashi é um samurai muito honrado, muito fiel ao Bushido. E diante de vocês, ele quebrou uma das virtudes que é uma das virtudes mais veneradas no Bushido pelos samurais, que é a virtude da compaixão. Ele escorraçou a menina que derrubou o chá. Ele foi contra essa virtude da compaixão. Então não tá batendo as coisas. Tô achando que esse cara não é ele, hein? As coisas não estão batendo legal. Mas e aí, Miami, tem alguém acobertando ele. E aí, Hanzo, você vê que tem um ETA na cidade, tá? Você vê um homem lá nos fundos da cidade. Deixa eu ver onde que ele mora aqui. Deixa eu ver. Cadê o nome do cara? Ok. Casa 20. Vai a casa 20 aí. Fica no extremo leste da cidade ali, no, na direita. Já na bordinha ali, afastado de todo mundo. Conforme você vai andando ali, né? Quando você sai pelos fundos ali, aí você já vê ali um cara cortando uma carne de um javali. Ele tá com as mãos ali manchadas de sangue. Você olha aquilo e já dispara alerta. Eta, não pessoa. Que eu vou até ele. Ok, você vai até ele. Só não corta a carne, só não mexe no corpo não, viu, Trampos? Não vou. Relaxa. Eu vou até ele, eu falo boa tarde, né? Acho que tá na hora do almoço, né? Eu cumprimento ele, né? É normal? Porque não é normal as pessoas falarem com esse tipo de gente, é ou não? Normalmente não é normal, eles são ignorados, né? Eles são pessoas invisíveis, tá. Intocáveis. Mas a gente fala, se precisar. Eu vou falar. Eu vou falar boa tarde. Ele dá uma cutelada assim numa perna de um porco. Ergue os olhos pra você. Ergue o cutelo assim. Boa tarde, senhor. E tum, outra cutelada no porco. A gente tem dinheiro, né? A gente tem dinheiro, né, Jeff? Tem, vocês têm. Tá. Um pouco alimenta uma pessoa por um mês. Tem 5. Vocês têm no mínimo 5 cocôs. Eu pego uma moeda. Aham. Uhum. E mostro pra ele assim, ó. E falo assim pra ele: isso daqui é seu. Se no tempo que eu permaneci na cidade, você me mostrar todos os rostos novos aqui. Eu tiro outra moeda e falo: e esse aqui é seu. Se você ficar de olho naquela região ali pra mim. E aponta onde que eu vi a pessoa espiando ali, sabe? Ah, tá, entendi. E falo, e aí eu tenho essas duas moedas na mão, e com a minha mão esquerda eu aponto na espada, né? E falo pra ele assim: isso aqui vai ser seu, se você aceitar o que eu tô te propondo e me trair de alguma maneira. A espada? Ah, ok, entendi. Entendi. Caraca, foda. E estico as moedas na frente dele assim, ó. Sabe, com a mão assim na frente e estico pra ele pegar. Joga um teste de intimidação aí. Ó, eu tenho coisa em manipulação. Não. Intimidação é... Intimidação. Eu não... É corte, intimidação eu não tenho, então. É uma não, baixa perícia. Baixa perícia. É uma baixa perícia. Mesmo. Vai mais pra baixo lá. Vai pra baixo, não. Ele não tá com a ficha no Roll20, gente. Ah, é. Você não tá com a ficha no Roll20. Eu não tô com a ficha no Roll20. Você não tem intimidação, então você vai jogar à vontade. Você vai jogar 3x3. Tá. A ênfase é a ameaça. Quero gastar um vazio aí. Pode gastar vazio. Então joga 4x3. 4x4, não. Não. Ele ganhou uma graduação. Ele rola um dado a mais. Joga 4x3 aí. Boa. Ok. Mostrar os rostos novos na cidade. Ele... E ficar de olho naquela região lá que eu vi o cara se escondendo lá. Certo. Ok. Ele estica a mão assim pra pegar as moedas. Vertei, galera. Desculpa a demora. Beleza. Ele estica a mão assim na sua direção para pegar as moedas. Não vai meter o sepulcu aí. Esticou a mão para pegar as moedas. Eu dou as moedas para ele. Ok, ele pega as moedas. Ele olha para você, né? A mão toda cheia de sangue, né? Ele aponta assim na direção das árvores onde você apontou. Aponta. Ele olha para você. Ele para, pensa um pouquinho. Baixa a cabeça. Aí ele fala: lá estão os bandidos que estão atacando a cidade. Cara, X9! Ué, o cara é da cidade, o cara pagou pra ele. Você conhece esses bandidos? Você sabe quem são? São bandidos. Eu não sou bandido. Não me meto com eles. Mas você não conhece nenhum deles? Não. Não. E o que você pode me dizer do Kakashi? Kakashi não, é Takashi. Ai, fudeu. Vamos ver até onde vai a lealdade. Se fala, entrega. Não, mas o cara falou que não é do mal. Não, ele é, pra mim ele é uma pessoa de boa. Eu só tô perguntando. Sim. É que o Jeff tá vendo se ele participa do esquema do cara ou não. Ah, é, então. Por isso que eu queria criança, né? Criança, querendo ou não, é mais inocente, né? Mesmo assim. Mas como eu não sei de todo esse esquema que tem por trás, aí pra mim qualquer cidadão ali é inocente também. Então tá tranquilo. Tipo a criança que o Ariel foi perguntar a informação. Morto vivo. O Ariel chegou pra pedir informação pro molequinho, né? Ah, você pode me ajudar? Eu sou um samurai. É nada. A criança não tem dele. É um senhor de 560. Vazado, sou samurai. Ah! Que eu perdi nesse meio tempo aí? Tudo, né? Os caras. Nada de interessante. Ele vira pra você e fala: Takashi? Ele para, ele pensa, ele fica exitoso. Do jeito que eu tô aqui, ele tá. Fica pensando. É um samurai. Só uma dúvida, tá todo mundo junto ou só tá ele com ele? Com o cara? Só ele, só ele. Só tá ele, né? É um samurai. Beleza. E eu... Ele faz assim, aponta pra si próprio, né? Como você deve saber... Não costumo me meter com samurais. Mas você já deve ter visto alguma coisa relacionada a ele, que você possa me dizer? Que tipo de coisa? Alguma atitude estranha, ou alguém mexendo com ele, ou ele, esse tipo de situação? Alguém ameaçando ele? Ele fica olhando assim para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Não, não. Ninguém aqui ameaça ele. Os bandidos que estão atacando a vila, sim. Somente eles? É. Ninguém ousaria ir contra contra ele. Ninguém é louco aqui de querer contrariar Toji, Takashi. Contrariar quem, desculpa? Takashi. Espera lá. Você nota o seguinte. Ele tá encarando você. Diferente dos outros servos que olham pra baixo, não, ele tá encarando você com total desdém. O cara tá pouco se fudendo que você é um samurai ou não, velho. Exato. Foda-se. Exato. Mas ele acabou de falar que não se mete com os samurais. Vai. Não se mete, não significa que ele não, que ele tema. Ou que ele simpatize com. Bom, então se você ver algum rosto estranho na cidade, que não seja da cidade, você me avise. E lembre-se do que eu te disse. Eu costumo cumprir as minhas promessas. E sai e dou as costas pra ele. Você dá as costas pra ele e você ouve ele resmungando alguma coisa. Ah, eu quero jogar pra ver se eu ouço ele resmungando. Joga a investigação. Puta, não tem essa perícia. Tem que jogar uma perícia que eu tenho. Não adianta você me dar essa perícia que eu não tenho. Não, não, na verdade, não é uma coisa que você tava esperando, né? Você virou e saiu, né? Então é uma coisa mais passiva. Então é percepção. Joga o atributo. Joga 3K3. Já não ia mudar nada. Se fosse alguma coisa que você... Não, mas agora o dado explode, porque é atributo, né? Se fosse alguma coisa que você tava esperando, né? É, como uma ação ativa, né? Entraria na perícia, mas aí não. Uia. Uia, foi bom, hein? Caramba, ouviu. Ele resmunga assim em voz baixa. Não vai ser o primeiro da live de vocês que me ameaça, nem será o último, espero. Foca no espero. Tá. Tá, ô Jeff, como eu não sei muito, eu ainda não lembro muito. Qual que seria a minha reação mais plausível pra nesse tipo de situação? Deixar o cara falar ou meter a espadada nele? Cara, ele não é ninguém, ele não é nem pessoa. E ele meio que tá cuspindo uma ofensa ali, né? É, né? Não é uma ofensa. Não é uma ofensa grave, porque ele não ofendeu você diretamente. Certo? Não é uma ofensa contra seu clã, contra sua família, que seria algo maior ainda. Mas é uma ofensa, sim, contra a sua ameaça. Tá? Ele tá desdenhando da sua ameaça. Pô, não é o primeiro que me ameaça desse jeito. E espero que não seja o último. De certa forma, talvez ele esteja temendo um pouco que você cumpra a sua ameaça. Ou outra coisa. Né? Então, isso é uma ofensa. Eu vou passar a espada nesse caboclo aí. Eu tô radical assim. O cara é Scorpion, mano. Se ele quiser, ele faz. Tá legal. Eu vou passar a espada nele. Descreve pra mim como você vai fazer. Eu vou... Ele tá cortando porco, certo? Certo. Distraidaço. Tem fogo? Tem fogo ali? Ah, tem um fogãozinho a lenha no fundo lá. Cobrimos quem matou. Forne... Não, não. Mas é que assim, próximo. A minha intenção, não tem um fogaréu aberto ali, a fogo livre ali, aberto, não, no tem, ar livre. Tem fogão de lenha. O fogão de lenha é o caramba, não é fogão de lenha. Japão. É aquela fogueirinha no chão, com o fio pendurado no teto assim, a panela pendurada num gancho, no fio que tá pendurado no teto, e uma hastezinha assim, formando uma mão francesa assim, pra você pegar e movimentar o negócio. Tá, eu não tô cozinhando muito longe ali dele, né? Não, tá muito longe. Então o que eu vou fazer? Acho que eu ando com duas katanas, eu acho que é aquela katana, a katana normal. A katana é o Akizashi. Pequena, né? Não sei. Isso, a katana é o Akizashi, isso. Isso chama Daisho, esse conjunto. Eu vou pegar... Chama como, desculpa? Daisho, o conjunto das duas. Isso. Então eu vou virando já na posição de atacar, mas eu vou dar a volta por trás das costas dele. Não, aí eu vou pegar na frente mesmo, que eu vou atacar o cara na frente, vou pegar nas costas. Vou pegar aquela espada, vou seguir na frente, vou cortar o bucho dele, a barriga assim, sabe, de fora a fora. Vai fazer um sepulcro, cara. Vai fazer um sepulcro pro cara. Caraca. Porém, o que, que eu vou fazer? Eu vou segurar a barriga dele. Impedir que ela abra. Tá ligado? Caraca. Tá. Bom, a espada tá embanhada, certo? Então você vai fazer um ataque com Yaijutsu nesse caso. Tá. É 3x3, a mesma coisa? Não, você tem o seu ataque aí. Ah, é. Quanto você tem de Yaijutsu, quanto você tem de Kenjutsu? Acho que Kenjutsu é melhor. Ó, Kenjutsu eu tenho 4. Meu ataque é 7x3. O Kenjutsu é pra acertar, né? Caralho, o cara é um eta, ele tá acostumado a receber ameaça. Quanto você tem no seu, na sua jogada de ataque aí, que vai ser sua perícia de Kenjutsu? É, tem 7x3. Então você vai jogar 7x3. Ele não vai ter ação numa situação dessa. Ele tá acostumado com o samurai sacando a espada e chegando pra ameaçar ele. Porque o certo seria você sacar a espada, passar a vez. Aí a gente jogar a iniciativa pra ver se você age antes do cara. Nossa! Bom, a iniciativa do Trumps também é pequenininha, 7x4. É, então. Mas é que ele gastaria ação, com uma ação simples, né, pra sacar a espada, e aí não poderia usar ação complexa pra atacar, né? Mas, sim, tipo, o cara, ele tá acostumado, então ele vai ver um outro samurai sacando a espada, indo na direção dele pra ameaçar ele, e já tá acostumado com isso, só que dessa vez a ameaça é cumprida. É. Tá, não preciso nem olhar a defesa do cara aqui. Mas antes eu vou colocar a mão na barriga dele pra não abrir. Antes de você passar a espada? Não, eu vou passar e vou ficar segurando a mão, né? A ferida. Certo. Qual que é a minha intenção? Calma. Arrancar alguma coisa. Ah, desculpa, vai lá. Joga o dano primeiro, vamos ver se você não mata ele com esse dano aí. Tem essa também, né? É, joga o dano, você dano pode escolher os dados menores se você quiser, tá? Eu entendi. Joga o dano e aí você pode escolher os dados que vão causar o dano. Não precisa ser o resultado que vai sair aí. Vê quanto que é o dano aí, quanto que você joga e já rola ele. Deixa eu te falar o estado em que esse cara fica. Você não precisa matar, mano. Só cumpre ameaça, mano. Mas não precisa literalmente matar. Você não ameaçou o cara. Não sei se ameaçou ele de morte, né? Só 20 de dano? Só 20. Já faz um regaço nele. Olha, ele tem terra 2. Ele tem terra 2, é 5 vezes. Ele já tá ferido. E já tem mais 10 em todas as dificuldades e tudo que ele fizer. Já tá meia vida, praticamente. Então eu vou fazer isso, Jeff. Eu vou pegar, fazer uma abertura de fora a fora na barriga e vou segurar com a mão. E vou encostar nele. Sabe quando você encosta, o cara tá na sua frente, eu tô aqui, vou ficar segurando, né? Com a espada ainda na mão aqui, ainda nas costas dele, assim. Se ele quiser dar uma mexida, eu carco mais a espada nele. Caraca. E vou falar assim, bom... Tá, deixa eu te dar um alerta. Entre as minhas promessas. Tá. Deixa eu te dar um alerta. Primeiro você tá jogando, então você não sabe muito bem das coisas. Sangue, você vai tocar no cara. Você vai tocar no sangue de um intocável. Isso é uma desonra grave. Você vai virar um eta. Ah, é? É, vai virar um eta. Relô pegou, né? Pense numa forma de fazer isso sem tocar nele, a menos que você foda-se e perca honra. Pode dar opinião, pode dar sugestão, gente. É que eu não sei se, tipo, se seria válido. Eu não sei se ele vai tocar, mas tipo, no que corta assim, derruba o cara e põe o pé em cima. Então, eu pensei em pegar a panela do fogo e com o fogo e colocar a panela aqui pra não relar nele, entendeu? Mas aí você vai dar dano aí no cara. Caralho. Mas você vai cauterizar o bagulho, né? Você quer... Talvez você derrubar e pisar em cima. Quer que eu dê uma sugestão? Pode ser. Vai lá. Vou dar uma sugestão. Você corta ele e você tira, assim, do meio das suas roupas, aquele paninho que você usa pra limpar o sangue da espada. Tira, limpa o sangue da espada, joga pra ele, fala pra ele, cubra sua barriga, fecha seu ferimento com isso, e aí você segue com a sua ameaça. Ele próprio vai segurar a barriga. Aí você não precisa relar. Pode ser, então. Também é bem instintivo, né? Alguém corta sua barriga, a primeira coisa que você faz é isso, né? Sem verga. Não, quando alguém corta minha barriga, eu faço... É porque assim, a minha intenção nisso é, se ele tirar a mão da barriga, ele morrer. Ele vai morrer já, isso é fato. É assim, se ele não for curado, ele vai sangrar e até morrer. Ele vai morrer. É. Já tem um primeiro socorro. Aí eu faço isso então. Eu dou o pano pra ele ali, Você limpa a sua espada primeiro, claro. Padrão, né? Limpo minha espada e entrego pra ele. Sujo. Entrega pra ele. As minhas promessas eu cumpro elas. As minhas ameaças também. E as minhas ameaças também. Ele... Ai, desgraçado. Agora me fale toda a verdade. O que está acontecendo aqui? Eu vou morrer, desgraçado. Ai. Você pode morrer. Você pode morrer falando a verdade. Ou você pode morrer em desgraça. Eu vou morrer, mas você vai junto. Frap, joga sangue em você. Filha da puta, hein? Eu desvio do sangue. Eu vou tentar desviar. Joga um teste de reflexos. Deixa eu ver o nível de dificuldade aqui. Não é muito difícil, é moderado, vai. Reflexos NA 20. Reflexos é anel de ar. É um atributo. Joga 3K3. Moderado, dificuldade 20, hein? Porque tá perto um do outro, ele. A mão toda cheia de sangue, triple e flap, dá aquela esguichada assim de você. Dá pra gastar vazio? Aqui os negocinhos dá. Aqui? Dá, vazio? Gasta vazio nisso aí. O que acontece se eu ficar zerado? Nada. Vazio, quando você dormir, fizer meditação ou cerimônia do chá, você recupera. Beleza. Vou gastar um ponto de vazio então e eu jogo 4K3, é isso? Não, eu jogo 4K4. 4K4, agora vazio 4K4. Dá 1K1. Você ganha 1K1. Joga 4K caixa aí. Ó, explodiu um dado, hein? Que larga. Aí nisso eu saco a katana e vai morrer em desgraça então, desgraçado. Já desvio da espadada. Joga ataque aí. Vai lá. É verdade, o cara tinha 10 na dificuldade ainda. Tava mais fácil de desviar ainda. É, então. Você quer uma dica? Já dá um finta e já mata esse cara. É, então. Eu posso dar uma finta, né? Pode, pra você aumentar só uma dificuldade. É. Como é que faz aqui? Eu jogo meu 7K. 7K3. Isso, 7K3. A metade, né? Da diferença. Isso. Você adiciona no dano. Não foi só aí porque ele faz. Ó, só que aumenta em 2 a dificuldade, hein? 2 incrementos? 2 incrementos. Tem 10 então, né? Não, pra ele é um só. Ele toma. Ah, tem vantagem pra... Não, o Jeff, pra ele é um só. É Baiushi, né? Não, é a escola dele. É, então, a escola dele, Baiushi. É Baiushi. Então aumenta em 5 a dificuldade pra se atingir o cara. E... Sim. E a dificuldade é... Tá, ele jogou aqui, CA do cara é quanto? É 3,25. Ah, acertou. A CA do acertou cara é 10, cima. O NL da armadura dele é 20. 20? Não é 20, não. Não é 20, não. Ele não tá de armadura. Seria 20 se ele tivesse de armadura, mas ele não tá de armadura. Falou. Então vai ser 15. Então foi pra 20. 20 passou 5 pro dano. Passou 2, né? É metade. Metade? Então metade. Isso. É, aqui fala que o meu total de dano ele é aumentado em mais 3. Ah, é mais 3 quando eu uso finta, isso. É, quando eu uso finta. Então vai ser mais 5, né? Deixa eu ver uma coisa isso aqui. Então joga o seu dano, trampo 7K2 aí. Mais 5 do. Deixa eu ver o reflexo do. É, vai ser. Vai ser. Que vai ser saco 15. Que já tá aí. Ô, nossa! Nossa! Degolou! 31 tava, de dano. Já tava com 20, 31 foi pra 51. Ele morria com 42. Na hora que ele dá aquele esguichão assim de sangue em você, vai comigo, blá, esguicha o sangue assim, você só desvia, né? Espada na mão, ergue. Um corte limpo, preciso. Posso falar? Ô Jeff, é assim, ó. Se eu pegar um frasco, é que assim, é que usando é complicado. É porque assim, ele geralmente não é qualquer pessoa que fala assim, você vai comigo e joga o sangue, Né? Não é qualquer pessoa que faz isso, certo? Exato. Provavelmente no sangue dele tem alguma coisa, correto? Boa, Tampelini. Boa! Não é porque ele é um cara aí, o Lapena, como é que é o nome dele aí? Tatena, como é que é? Eta. Isso. No, esse Eta é no figurativo que o sangue dele é sujo, né? É, no figurativo. Não, qualquer sangue é sujo. Como ele tentou me matar com o sangue dele, eu vou tentar pegar um frasco de alguma coisa, uma panela ali, e vou guardar, vou pegar um pouco de sangue dele e guardar. Não, você faz diferente. Terceiro, até. Joga um teste de astúcia. Joga 3x3. Teste do quê? Astúcia, joga 3x3 aí. Joga 3x3. Astúcia ou inteligência, o que você tiver melhor aí. Joga, só joga 3x3. É, joga 3x3, é sempre. Aí, ó, tudo 8. Porra, bom pra caramba. Vou fazer na ficha do Trump aqui. Certo. O máximo que ele poderia fazer com o sangue dele seria desonrar você. Envergonhar você então, por você. Não, exatamente. Tocar não o sangue de alguém intocável. Porque você tocar sangue em si. Ainda mais o sangue de um intocável, o sangue de um ETA. Tá? Mas o sangue em si, apesar dele ser sujo, ele não mata. Exatamente. Ele não tem essa propriedade. A menos que esse sangue esteja maculado. Eita! Se o sangue for o sangue de uma pessoa ou criatura que contém a mácula das terras sombrias, e você tocar esse sangue, você corre o risco de contrair a mácula das terras sombrias e se tornar uma criatura das sombras também. A mácula das terras sombrias é uma coisa que quando você contrai, não tem volta. Ela vai progredindo, no início de forma lenta e indetectável, até que ela comece a progredir rapidamente, causar mutações, transformações, deformações no corpo e na mente daquele que está maculado, até a pessoa se tornar um monstro irracional e irreconhecível. A única forma dele te matar com o próprio sangue seria se o sangue dele estiver maculado. Ou se ele estivesse tentando te estrangular com as próprias tripas, né? Algo que é bem inverossímil. Então, é viável eu guardar aquele sangue numa panela, num frasco, sei lá, ou não precisa? Eu posso chegar a essa conclusão e não ter necessidade de ter o sangue ali? Você chegou a essa conclusão de que a única forma dele te matar com o próprio sangue é se o sangue estiver maculado. Maculado. Se o sangue dele estiver maculado, só tem uma coisa a se fazer. Não é cheirar, não é tocar, não é coletar em potinho. É fogo. As chamas purificam. Não deixa esse cara... Eu vou pegar uma tocha e vou queimar o corpo do cara. Ok. Ali onde tá o sangue ali. Certo. Vai reagir que nem no Enigma de Outro Mundo? Não. Não. Não vai reagir igual no Enigma de Outro Mundo, não. Não vai. O episódio do Arquivo X lá do... Do vermezinho. Eu vou tacar fogo, então. Mas eu vou meio que controlar o fogo pra não tacar fogo na vila inteira, né? Certo. Okay. É tudo de arroz aí. Já pega fogo, já acaba o problema. Já ajudamos, já. Vambora. Partiu pra outra. Você taca fogo nele ali, sem qualquer remorso. Não é uma pessoa. Talvez seja uma não pessoa maculada ainda. E aí você taca fogo nesse cara sem qualquer remorso. E aí você nota ao redor os cidadãos olhando pra você, meio temerosos. Quando você olha na direção deles, eles abaixam a cabeça e continuam os afazeres deles. E quando isso, quando você termina de atear fogo ali, um fogo controlado, e o corpo pega fogo e você tem certifica de que não vai incendiar a casa dele e tudo o resto da vila, tá? O que, que você faz? Primeiro eu quero saber se é normal ter uma pessoa maculada aqui onde a gente tem essa região que a gente tá. Não, de forma alguma. Vocês estão no meio das terras da Garça. Vocês estão praticamente a poucos dias de viagem da capital imperial. Vocês estão no centro de comércio, o local mais seguro do império praticamente. O local mais seguro, mais rico. Não é normal ter mácula aí. Tudo bem, tem uma floresta enorme aí atrás da vila. E isso poderia ocultar alguma criatura das terras sombrias. Alguma bruxa, por exemplo. Alguma criatura maculada qualquer. Tá, mas dizer que isso é normal, que isso é comum, não, de forma alguma. Não, né? Tá. Não. Eu vou voltar até o grupo, então. Certo. Conforme, quando você vai voltando, você vai vendo o grupo saindo de dentro da casa principal e o Takashi levando o grupo para uma casa para vocês poderem se hospedar. Puta, cara, tem uma jogada muito boa para fazer agora se eu soubesse, se eu tivesse, fosse eu que tivesse lido o pensamento dele. Ok. Puta que pariu. Mas eu vou me reunir com o pessoal aí e vou ficar de boa. Assim, só vou comentar mesmo a hora que a gente estiver sozinho. Certo. Ele vai saindo, né? Ele olha pra você. Ah, aí está você. Já estava preocupado. Sumiu sem dizer nada, sem avisar nada a ninguém. Está tudo bem? Verme do escorpião. Está tudo bem? Uhum. Eu pergunto pra ele, está tudo bem? Claro, claro que está. Mas eu percebo que você realmente está preocupado e realmente apressado em conduzir a investigação que vocês farão. Fui olhar os arredores. Bisbilhoteiro, filho da puta. Bem... vou preparar a acomodação para vocês. As servas irão cuidar das acomodações de vocês. Vocês ficarão naquela casa. Aponto uma casa para vocês. Certo. Vocês estão vendo a casinha logo em frente da 19, aí onde vocês estão. Vocês ficarão nessa casa, bem em frente da casa dele. Estarão próximos de mim, caso precisem de algo, eu poderei servi-los. As servas prepararão a casa para vocês. Yuriko, cuide dos preparativos. E ele fala para a moça, né? Aí a moça vai, ela já sai chamando outras mulheres da vila, né? Para ir preparar a casa. Elas vão até a casa e destrancam a casa, certo? Destrancam. Papel arroz, porra. Né? Eu esqueço disso sempre. O máximo é dar uma apertadinha, uma puxada pro lado. É. Elas vão, puxam pro lado assim. Vocês percebem que também tá emperrada a porta. E aí abrem a porta. E elas já vão entrando com panos e baldes, né? Pra começar a limpar ali a casa. O que vocês fazem? Eu vou me ausentar agora. Eu já deu... Eu vou embora, né? Eu vou parar por aqui que... Beleza, então. Vamos finalizar então, gente? Vamos embora. Quase 8 já. É. Né? Enquanto as moças vão limpar, então. Vamos comer alguma coisa. O cara saiu ou ainda tá aí? Tá, ele tá junto. Tá junto ainda. Ele fala, bom, ele fala pra vocês. Bom, fiquem à vontade. Qualquer coisa que precisarem, basta vocês me procurarem. E ele vai entrando na casinha dele. Que ele vai indo, eu vou só pensando que ele tá pensando que ele tá indo embora. Ok. Agora vai ser o derradeiro pra xingar nós, rapidinho. Né? Os últimos pensamentos dele, certo. Ele vai indo, né, e pensando assim, bem, aproveitem a estada, aproveitem a noite de hoje e partam na manhã seguinte. Caso não façam isso, essa será a última noite da vida de vocês. Seus vermes. Ele vai indo se afastando até o pensamento dele ficar longe demais pra você conseguir captá-lo. Queria fazer uma parada. Que parada? Queria só chamar ele pelo nome e perguntar. Que tipo assim, pra gente comer, a gente iria onde? Ah, sim. Elas... Na própria casa que elas estão preparando, na né? Na própria casa elas vão... Só pedir pro servo. Elas vão limpar a casa pra vocês e vão servir vocês lá. Vocês são samurai, vocês são elite, as pessoas servem vocês. Sei lá, tem uma taverninha aí, um lugarzinho onde as pessoas comem, tem um lugarzinho de comer, entendeu? Mas deixa eu ver, acho que nem existe taverna aqui, existe essas coisas aqui? Existe sim. Existe, é casa de banho. Portão. Bom, mas demorou, eu vou me nessa então, viu gente? Vai lá, Tamps. Um beijo pra vocês. Abraço, cara. Vai lá, falou. Até mais. Semana que vem a gente completa então. É, eu só quero ter uma última açãozinha antes de acabar. Certo. Ah, existe uma casa de hóspedes aqui, eu não sabia. A minha ação viria dependendo se o Trump conseguisse banho, falar com as coisas pra gente. Como ele não conseguiu, então... Uma casa de banho é normal, né? Peraí. Por que que eu falei que... Nossa, eu errei tudo. Me perdoa. Não é a 19 a casa dele. Mas de onde que eu tirei isso? Ah, é tá, a 5, né? Entendi. É a 5. É, a 5 é a casa dele, que é a maior casa, a casa mais distinta. Vocês vão ficar na casa 6, na casa de hóspedes. Ah, ali do ladinho. Do ladinho. Entendi. A casa 7 é uma casa de banhos privada pra elite. Casa de banho, depois... Ó, tem o 11, é uma casa grande ali. É um salão comunal, onde o povo se reúne pra fazer festas, falar, fazer trabalhos manuais, com cestos, roupas, né? É aquela casona comunal, depósito, celeiro, casa dos Budokas, estábulo, casa de Tetsu, casa de Kurata. Se for uma vila muito pequena, eu pergunto onde é a casa de banho. Ah, ele fala pra você, temos uma casa de banho. Não. Eu quero chamar ele pelo nome, porque eu quero ver se ele pensa, tipo assim, ah, sou eu, né? Ou se ele só responde automático. Ah, tá, porque ok. Eu quero saber se ele é ele. Ok, então chame ele pelo nome. Eu esqueci. Takashi. Takashi. Takashi. Assim, é Sam, né? É, é Sam. Takashi-san. Takashi-san? Hã? Sim. Eu esqueci de perguntar, onde fica a casa de banho? Aqui que a gente chegou de viagem, acho que a gente gostaria de se banhar até as moças terminarem. Ah, sim, pois não. Aqui atrás temos uma casa de banho privada à disposição de vocês. Ah, ok. As mulheres cuidarão, prepararão pra vocês. Tudo que vocês precisarem, podem pedir diretamente pra Yoriko, ou então para... Como é que é o nome da vagabundinha? Da vagabundinha, não... Ou então para Minami. Minami. Ou então para Minami. Uhum. E eu espero que ela não fale novamente. Certo, Minami? Hi. Quer ver que esse cara não é porra nenhuma de um samurai e tá se passando por samurai, velho? É uma honra. Desgraçada. Maldita. Filha de uma geisha. Olha, não sei não. Ah, eu vou, hein? Não, eu não. Eu vou fazer com que o Scorpion mate ele. Beleza, vamos finalizar então? O Bredon quer fazer uma ação. Ah, é, você vai ter uma ação, né, Gui? Vai lá. Diga. Bom, na hora que tá assim, só a gente sozinho, né, no quarto, tá? As servas arrumando, e o homem pra... Pra Momo, olhe pro Hanzo. Espero que vocês não tenham me envergonhado, viu? Assim, e fico com uma cara tipo de brava. Eu vou olhar pra ele assim: vergonha você sentirá a hora que eu te contar o que eu sei. Aí sim, aí pode acabar. O Hanzo responde alguma coisa parecida também, pelo jeito. É verdade! Eu fico com cara de paisagem, porque o cara não me citou, eu tô de boa. Mas acho que você sabe que eu fiz uma magia, o que a gente sabe é que o cara saiu no meio da conversa e eu sei que ela usou uma magia durante a nossa conversa. Sim. Só isso que eu não sei se também. O Garp sabe também, ah, tá. Como eu não teste. Fiz nada de peito e foda, então eu não fiquei de... Joga um teste de investigação. Eu tô com cara de paisagem, porque, tipo... Joga um teste de investigação pra gente saber se você fez, ó, se você viu a magia dela. Não, ele já... Ah, não, ele tava assim. Ele só não viu o que que ela sabia. É, mas eu acho que eu sei que... Mas eu mesmo ele fez, acho que ele passou, sim. Bom, as mulheres limpam. É. As mulheres limpam. Você sabe que ela fez uma magia, as mulheres limpam. Depois que elas limpam, elas perguntam. Podemos ajudar em mais alguma coisa? Desejou mais alguma coisa? Por enquanto, não. Se precisarem de algo, é só nos chamar. Elas vão saindo, fazem milhões de reverência e vão saindo. De reverência com a BNT, né? É, com a BNT. E aí, você vai querer revelar? Porque o Lucas não sabe o que aconteceu. Não, na próxima sessão, né, Ken? A gente joga em On. Ah, ok. Ah, legal. Vou ficar curioso. Eu estava na cena, meu personagem viu. Então, mas é que você não sabe. Porque você não sabe o que aconteceu. Posso explicar? Pode, vai dar pau de qualquer jeito. Vai dar pau? Vai. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Estão ouvindo a Tamires? Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Uh-huh. Ótimo. Então parece que não deu pau, não. Não deu, viu? É. Beleza, então. Vamos finalizar, então. Então tá, né? O cara ele sempre fica sem saber, né? Só vou falar uma coisinha pra você. Vou falar uma coisa pra você. Marro. Marro. Bácula. Intrincado. Até a última ameixa salgada. Até a última. Que ameixa é uva? Isso. É uma passa. Até a última uva salgada. Uva, até uva passa, mas a mácula não passa. Então já entendeu o bagulho do sangue já então. É isso aí. Beleza, gente. Demorou, galera. Até mais pra vocês. Até. Até mais. Falou. Amanhã vai ter D&D? Ou não? Então, eu não sei. Não sei. Cinco Anéis ou D&D amanhã? Por mim, tanto faz. Porque, acho que vocês estão assim, de boa com 5 né? Anéis? Por mim, pode ser 5 Anéis. Tá, beleza, pode ser os 5 Anéis, acho então. É, melhor. No Rant prefere 5 Anéis. É, do claro, né? É o que ele joga? Tô só expressando a opinião de alguém. Ele me preferir, né? Tô só expressando a opinião de alguém. Ok, ok. Beleza, vamos de 5 Anéis então. Lemão. Então, show. De 5 Anéis. Então, amanhã, 5 Anéis novamente. Beleza, então, gente. Beleza. Bom descanso. Carnarei até amanhã. Meu. Valeu. Falou, galera. Isso. É, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu bem? E aí, amor? Você gostou? Eu gostei, e você? Eu gostei.